em uma instituição que recebe uma pessoa indígena que acessa esse lugar quando a casa completa 126 anos de existência, acolheu também a primeira mulher somente em 1977. Em seu discurso, Ailton Krenak falou sobre todos que ocuparam essa cadeira e traçou o panorama dos indígenas desde a invasão dos portugueses. Ele reforçou que a língua portuguesa veio da Europa e que leva consigo as línguas nativas do Brasil. Eu me perguntava, será que nessa cadeira cabe, como dizia o poeta, eu sou 300? Olha que pretensão! Eu não sou mais do que um, mas eu posso invocar uns 300. Nesse caso, 305 povos que nos últimos 30 anos do nosso país passaram a ter a disposição de dizer: estou aqui, sou Guarani, sou Xavante, sou Kayapó, sou Yanomami, sou Terena. A eleição e posse de Krenak como imortal é uma pequena reparação frente a tanta luta do povo indígena por respeito, dignidade e direitos básicos. O jovem Ailton Krenak, que lá em 1987 passou graxa de jenipapo no rosto em protesto durante a Constituinte no Congresso Nacional, fez história. Naquele dia, na última sexta-feira e para sempre, Ailton Krenak é imortal. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Ana Paula Costa. A página de cultura aqui na nossa terra da uva. A escola de samba Leões da Vila Hortolândia conquistou o segundo título de campeã do carnaval, se sagrando bi. Com o enredo Todos os Santos, a escola alegrou o público na noite de sábado, trazendo personagens como Oxalá, Pretos Velhos e um São Jorge com 7 metros no espaço multiuso da cidade administrativa, localizada na Avenida Alexandre Ludwig. Segundo Sérgio Augusto Conceição, presidente da agremiação, em entrevista à Rádio Difusora, ele disse que, abre aspas, que vai, vamos descansar durante um mês e depois disso a preparação começa com o pensamento de qual assunto vamos fazer o desfile. É o tema, ele quer dizer, né? Depois nos juntamos, tentamos entrar em um consenso, procurando ideias para alegorias, fantasias que caibam no enredo. E daí colocaremos no papel e vamos em busca do tricampeonato. O título da Leões foi acompanhado de pontuação máxima. A escola recebeu nota 10 de todos os jurados em todos os quesitos, totalizando 180 pontos. Em seguida veio a União do Povo com 179,4, Arco-Íris 178,6, quarto lugar, último lugar para a União da Vila, 178,5. Segundo o presidente da Leões, foi muito trabalho até o resultado da avenida. Desde setembro, estão enfiados no barracão. A energia elétrica só chegou em janeiro, foram 7 meses lutando até fevereiro para a vitória. E nessa luta toda houve probleminhas, mas no final deu tudo certo. Fazendo aos poucos, devagarzinho, fomos primeiros a entrar no barracão para trabalhar. Conseguimos adiantar muito. Para o próximo carnaval em Jundiaí, haverá uma mudança no formato do desfile. Ou seja, todas as agremiações do município serão reunidas em um único grupo, o que promete tornar a competição ainda mais acirrada. Matéria de comportamento, relação próxima de millennials com pets gera mudança, sabe onde? Mudança no mercado. A relação de maior proximidade desenvolvida com os animais de estimação pela geração dos chamados millennials, ou seja, quem nasceu entre o começo da década de 1980 até parte da década de 90, tem gerado mudanças no mercado voltado aos pets. Segundo Estela Natrielli, presidente da divisão Pet e Nutrição Animal da ADM para a América Latina, esta realidade tem sido abraçada pelo mercado, que tem buscado se adaptar a ela. Natrielli dimensiona a força que tem ganho este laço entre tutores e animais de estimação. A humanização de pets é uma tendência de atribuir características humanas e tratamento praticamente familiar aos animais de estimação, né? Então, os pets hoje são cada vez mais parte integrante da família, né? E a geração millennial é a que tem popularizado essa tendência, né? E os números mostram isso. Se a gente olha algumas pesquisas que vem saindo, uma delas é da Consumer Affairs, por exemplo, ela revela que 83% dos millennials amam seus cães mais que pelo menos um membro da sua família. E que 89% consideram que seus animais a escolheram de morar. A porta-voz da ADM, marca de nutrição humana e animal, também aborda como esta relação mais próxima tem impactado o setor. Ela exemplifica com ações da própria empresa. Tanto a ração como a forma de comunicação tem que se adaptar para essa nova geração que tem uma relação tão diferente com os animais. Aqui na DM, a gente fez um relançamento total da marca Max, que é a nossa marca mais conectada com o público milênio, e a gente não só mudou toda a fórmula para entregar os atributos, que uma vez que é uma relação familiar, passam a ser tão importantes, como a forma de comunicação, repaginada aí com uma linguagem bem moderna, com emoji, cores mais divertidas e com o vira-lata caramelo, segundo as pesquisas, o cachorro preferido do brasileiro, protagonizando várias das nossas embalagens. Ainda conforme destaca Estela Natrielli, o mercado brasileiro, que é o sexto maior no quesito alimentação para pets a nível mundial em receitas, tem margem para crescimento nos próximos períodos. Isto se explica pela mudança progressiva do hábito de tutores que têm deixado de alimentar os animais de estimação com restos de comida para fornecer alimentação específica para pets. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Obrigado, Diego Brião, por participar conosco aqui do Difusora Acontece. Deixa eu abraçar o Paulinho. Paulo Roberto Braga, grande Paulinho, aqui dono do Ullenhaus, aquele restaurante do alemão aqui na Rua Marechal. Paulinho é gente da melhor qualidade, está fazendo aniversário hoje. Sua foto está estampada aqui na página do Tel Conceição, no JJ, ganhando os abraços da esposa Jane, que está ao lado dele na foto também. Aniversaria hoje João Batista de Freitas Naline, grande João Batista, também fazendo aniversário e recebe também os nossos cumprimentos. Acontece na polícia. Aumenta a violência e guerra entre facções criminosas no estado da Bahia. A guerra entre o crime organizado e as forças de segurança aterrorizam a população em toda a Bahia. No meio do fogo cruzado, os moradores sofrem e têm a rotina prejudicada em Salvador e outras cidades do estado. Pelo menos 11 bairros da capital baiana viraram zona de guerra no ano passado e as ações dos criminosos seguem não só apenas com a rivalidade entre as facções, mas também com os crescentes assaltos e até extorsões a trabalhadores. Um dos mais atingidos bairros é o da Valéria, no subúrbio, a 20 quilômetros do Farol da Barra, local turístico de Salvador. No bairro, a guerra entre facções está longe de terminar. O ponto é considerado estratégico pelo tráfico de drogas, pela localização privilegiada, às margens da BR-324, principal acesso da capital baiana, e também pelo Porto de Aratu. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 4.800 mortes violentas, o que equivale a uma queda de 6% no acumulado dos índices. Na avaliação do coordenador da Rede de Observatórios da Segurança na Bahia, o Dudu Ribeiro, apesar da aparente redução, ainda não é possível dizer que as estratégias de segurança pública do Estado estão funcionando de forma efetiva. É necessário que a gente haja por tempo maior de quedas sucessivas para avaliar sua real efetividade, porque são números que nos flutuam não apenas a partir das decisões na política pública, mas também com a reorganização, sobretudo geopolítica, das organizações ligadas ao tráfico de drogas e de armas. Nos últimos anos, o estado da Bahia tem enfrentado um crescimento da criminalidade, com disputa de território por facções criminosas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia possui 12 das 50 cidades mais violentas do país e é considerado o segundo estado mais violento do Brasil, ficando atrás somente do Amapá. O Instituto Fogo Cruzado, que faz o mapeamento da violência armada, registrou ao menos 118 tiroteios em Salvador e região metropolitana no mês de fevereiro. Em um único fim de semana, por exemplo, entre os dias 15 e 17 de março, o Instituto apontou como o mais letal no ano aqui em Salvador e na região metropolitana. Entre a sexta-feira e o domingo, foram 24 tiroteios com 31 baleados, 23 mortes e 8 feridos. De acordo com o Instituto, a violência armada está em escalada e há uma piora no sistema dos dados em paralelo quando se é notado a falta de ações efetivas para solucionar o problema. Pelo menos 10 facções disputam territórios na Bahia, 8 delas fundadas no próprio estado. As outras 2 vieram de fora e são rivais, a exemplo do PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O tenente-coronel da PM, Marcelo Pita, afirmou que estas facções têm se dedicado a tomar espaços de outros grupos, além da atuação com a venda de drogas e forte armamento. É o que a gente tem identificado, a questão da identidade desse tipo de grupo com relação à quantidade quantitativa dos seus integrantes, o tipo de armamento que está sendo utilizado, sempre vinculado a um tráfico de drogas e muitas vezes para cometer algum outro tipo de delito, seja na questão da conquista de território de opositor da atividade criminal. Procurada pela nossa reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia não quis comentar sobre o fato. Agência Rádio Web de Salvador Silva Júnior. O bicheiro José Caruso Escafura, o Piruinha, ele tem 94 anos, será julgado hoje pelo 3º Tribunal do Júri pelo homicídio do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto. O mais velho membro vivo da antiga cúpula do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, como mostra a série documental Vale o Escrito da Globoplay, que expõe, né, Mundo do Bicho, ele participa por videoconferência de sua casa, onde cumpre prisão domiciliar. Piruinha foi preso faz 2 anos em operação da Polícia Civil no Rio e do Ministério Público por suspeito de mandar matar o Neto em julho de 2021 na Vila Valqueire, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, a mando desse bicheiro, o policial militar Jackson Lima Pereira, segurança do bicheiro, executou o Neto, que era dono de uma loja de carros. O Ministério Público aponta que a execução seria uma forma de punição pelo fato de não ter quitado uma dívida com o bicheiro. É assim que funciona. É, deve para tráfico de droga, deve para bicheiro, deve para agiota, enfim, é esse mesmo. No fim do ano passado, Piruinha sofreu uma queda no banheiro do presídio e desde então está preso com medidas cautelares em sua casa devido a problemas de saúde. Quem é o Piruinha? Antes de ingressar no Jogo do Bicho, Escafura foi motorista de lotação na década de 1950. Depois, passou a gerenciar as bancas da região do bairro da Piedade, Abolição e Inhaúma, onde exerceu bastante influência no auge do jogo e onde ele mora até hoje. Desde a década de 1970, quando da divisão territorial do Rio entre os principais banqueiros do bicho, Piruinha controlava o jogo nas regiões de Madureira, opa, Cascadura, Madureira é grande, é quase o tamanho de Jundiaí, a população. Madureira, Cascadura, Abolição, Piedade, Inhaúma e Maria da Graça. Ele estava entre os 14 banqueiros presos e condenados pela juíza Denise Frossá, da 14ª Vara Criminal, em 1993, por formação de quadrilha ou bando armado. Piruinha e os outros bicheiros receberam a pena máxima de 6 anos de detenção. Nesse mesmo processo, os bicheiros respondiam por tráfico de drogas e tortura. Mas, nas alegações finais do julgamento, o promotor pediu a exclusão desses crimes por falta de provas. A sentença, no entanto, foi modificada pelo Supremo Tribunal Federal, que reduziu a pena dos bicheiros pela metade. Por meio de recursos, advogados conseguiram excluir o crime de bando armado. Quase 5 anos depois, todos já estavam lépidos nas ruas. Por não ser ligado a nenhuma escola de samba, como Castor de Andrade, por exemplo, Piruinha não tinha muita visibilidade, mas nem por isso era considerado menos violento. Paralelamente ao jogo, ele explorava outras atividades, como motéis em bairros da Zona Oeste. O bicheiro também foi investigado por uma suposta ligação com uma quadrilha de abortos clandestinos. É gente finíssima, né? Em junho de 2017, o filho do Piruinha, o Ailton Carlos Gomes Cafura, foi encontrado morto em um hotel na Barra da Tijuca, ao lado da mulher, a policial militar Franciene de Souza. É interessante, né? O cara era filho de bicheiro, casado com uma policial militar. Para a polícia, o motivo da execução foi a disputa pelos pontos de venda de máquinas caça-níqueis. Ele vinha tentando recuperar territórios do Jogo do Bicho que tinham sido arrendados na região de Cascadura e Abolição. Ailton chegou a ser condenado a 14 anos por envolvimento com o Jogo do Bicho. Aqui em Jundiaí, as informações de polícia ainda virão nesta edição do programa Difusora Acontece. Antes, uma coisa boa, gostosa, que nos faz bem. Por exemplo, festa junina em junho, lá no Vale da Mantiqueira, com hospedagem em Hotel Fazenda. A Sajo Tour te proporciona esse momento mágico para relaxar, descansar e curtir o Hotel Fazenda, com duas noites de hospedagem, apartamento elite. Pensão completa, ainda tem o lanche da tarde, tem a festa junina no sábado, que será 29 de junho. E você pode pagar em até 6 vezes sem juros. Vá descansar, vá viajar, vá passear. De 28 a 30 de junho, festa junina no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira, com a Sajo Tour. Pela internet, acesse para informações e reservas www.sajotour.com.br. Você está ouvindo Difusora Acontece. Difusora. Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí Região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. Cultura e entretenimento. Sintonize no Francamente, na Difusora, de segunda a sexta ao meio-dia. Difusora, dia e noite, sempre com você. Uma rádio informativa, prestadora de serviços e companheira acima de tudo. Difusora, dia e noite, com você em todos os momentos. Onde você estiver, Rádio Difusora. Você está ouvindo Difusora Acontece, com Adilson Fredo. Internacionais. Internacionais. Ontem teve um eclipse, né? Que foi visto lá pelo povo americano, do México e também do Canadá. Turistas e habitantes do México, Estados Unidos e Canadá tiveram a oportunidade de observar um eclipse solar total por aproximadamente 4 minutos ontem. Durante esse período, o Sol ficou completamente encoberto pela sombra da Lua. A Starlink, empresa de comunicação de Elon Musk, registrou a visão do fenômeno celeste de um de seus satélites em órbita e compartilhou as imagens nas redes sociais. Algo assim já foi visto antes? Perguntou o internauta encantado com o registro. Uau! Obrigada por terem tirado um tempo para fazer isso, escreveu outro. Incrível! Elogiou um terceiro. O vídeo da Starlink mostra que durante o momento em que a sombra da Lua encobriu o Sol, formou-se uma esfera. Agora, você está falando aqui, a internet, né? Entra uma propaganda em cima. O fenômeno não foi observado no território da América do Sul e os brasileiros só poderão ver um eclipse solar daqui 2 décadas, daqui 20 anos. A plataforma que rastreia eventos no sistema solar, a Skyline, linha do céu, prevê o próximo eclipse solar no Brasil para ocorrer em 12 de agosto de 2045. O último eclipse solar visível no Brasil ocorreu há cerca de 30 anos, em 1994. Já os eclipses parciais visíveis ocorrem em 6 de fevereiro de 2027, 26 de janeiro de 2028 e 20 de março de 2034 aqui no Brasil. Em abril deste ano, uma chuva de meteoros que deve atingir o pico entre os dias 21 e 22, a depender da localização do observador. No Brasil, o próximo fenômeno, repetindo, só poderá ser visto no dia 2 de outubro deste ano. Em uma quarta-feira, os estados brasileiros da região sul e sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, com exceção do norte de Minas Gerais, deverão poder observar o círculo do Sol atrás da sombra da Lua por alguns minutos. Em outras localidades, o astro será coberto parcialmente pelo satélite natural ou não será visível. Página Internacional destaca as reportagens da Alexandra Fiore falando sobre haitianos. O Elcio Ramalho, eleições da Venezuela. Ao Felipe Carvalho, sobre as armas, venda de armas a Israel. Estados Unidos incentiva Japão a turbinar reforço militar na Ásia-Pacífico. Tiago de Aragão fala. E também um naufrágio em Moçambique, assunto para Alexandra Fiori. Desde 28 de fevereiro, Porto Príncipe, a capital do Haiti, tem estado sob ataque de gangues que disputam o poder. Voos comerciais foram suspensos e o país está quase inacessível. Desde fevereiro, mais de 950 pessoas procuraram atendimento nos hospitais mantidos por Médicos Sem Fronteiras, dos quais 180 estavam feridas por tiros. Entre eles, Pierre Marie, no hospital da região de Tabarre. De repente, gangues invadiram a região e começaram a atirar sem perguntar nada. Foi quando eu fui atingido e, infelizmente, ninguém pôde me ajudar porque todos estavam tentando se esconder. Eu estava perdendo muito sangue e quase desmaiando. Eu estava morrendo. De repente, alguém achou um jeito de me pegar e levar para o hospital. Integrante da ONG Médicos Sem Fronteiras, o médico Aris Mackinson atua no hospital Cité Soleil e relata a dificuldade para atender as vítimas da violência. Quando há confrontos nas ruas, recebemos várias pessoas feridas por tiros e por acidentes de trânsito envolvendo motos. Algumas pessoas vivem em áreas próximas dos conflitos, onde barricadas foram erguidas, tornando difícil para eles chegarem aos hospitais. Alguns chegam tarde demais e isso limita nossas opções de tratamento. Como resultado, o estado deles se torna grave e correm risco de morrer. Nem mesmo dentro de casa a população está segura, como afirma Pierre Marie. Às vezes você tem que se esconder debaixo da cama por causa dos tiros na vizinhança. A situação é tão complicada que você não se sente seguro dentro de casa. Minha mãe morreu com um tiro de bala perdida enquanto estava em casa. As últimas notícias do Haiti dão conta que um dos líderes mais poderosos de gangues afirmou que consideraria abandonar as armas se as facções fossem convidadas a participar das negociações para estabelecer um novo governo. O país tem 11 milhões de habitantes e está sem primeiro-ministro desde 12 de março. O último a ocupar o cargo, Ariel Henry, renunciou após ter sido impedido de governar quando regressou do Quênia, onde tinha assinado um acordo para trazer forças de segurança internacional. Agência Rádio Web, em parceria com Médicos Sem Fronteiras, com informações internacionais, Alexandra Fiu. Na Venezuela, ONGs e o governo buscam romper a apatia dos jovens em relação às eleições presidenciais de julho deste ano. De acordo com a Associação Voto Jovem, cerca de 3 milhões e meio de pessoas que estão atingindo a maioridade estão fora do sistema eleitoral. A correspondente da RFI Brasil na Venezuela, Eliana Jorge, conversou com vários eleitores para saber deles as motivações e medos de participarem de uma votação decisiva para o país. Vamos lembrar, Nicolás Maduro, há 11 anos no poder, busca a reeleição. Vamos então à Venezuela conversar com Eliana Jorge. Olá, Eliana, qual a situação dos jovens eleitores aí na Venezuela? Olá, o eleitorado venezuelano observa com cautela a política, sobretudo os mais jovens. Votar aqui na Venezuela é opcional, mas é preciso se inscrever no sistema eleitoral até este 16 de abril em um dos 300 pontos disponibilizados pelo Conselho Nacional Eleitoral. O futuro eleitor precisa informar o endereço domiciliar, apresentar a carteira de identidade e ter 18 anos até o dia da votação, no próximo 28 de julho. Mas há impasse, a falta de motivação é o que conta Adriana Ramírez, voluntária que incentiva os jovens, como ela, a votar. Hoje em dia entendemos que existe muita apatia dos jovens em relação à política e aos processos eleitorais, e que não existe uma participação cidadã, principalmente por parte dos jovens. Então orientamos esses jovens para que eles saibam que a participação e o voto deles são muito importantes e que a responsabilidade deles não é apenas com o país, mas com eles mesmos também. De acordo com a Associação Civil Voto Jovem, na Venezuela, cerca de 3,5 milhões de potenciais eleitores que ainda estão fora do sistema eleitoral. O prazo dado pelo CNE para registrar novos eleitores é considerado curto. Para satisfazer a demanda, seriam necessários entre 1.500 e 3.000 pontos. Mas mas apenas 300 foram disponibilizados em todo o país. Esse gargalo atrapalha na hora de fazer a inscrição, é o que conta a estudante Samantha, de 20 anos. Lográramos inscrever-nos, tardamos mais de 5 horas. Demoramos mais de 5 horas no registro, porque não querem que a gente se inscreva. Foi isso que eu senti. No final, eu pude me inscrever, mas não entendi porque ficamos mais de 5 horas em algo que não demorei nem 4 minutos para fazer. Em algo que eu não tardei nem 4 minutos em fazer. Agora, além das ONGs, os partidos também estão buscando conquistar o voto desses jovens? Olha, em dezembro, o governo lançou a Grande Missão Jovem Venezuela para tentar ganhar mais popularidade e votos entre os jovens. O programa oferece acesso à saúde, proteção e ao lazer saudável. Outro chamariz é o Plano Mude Sua Imagem, que moderniza o visual dos jovens através de serviços de cabeleireiro patrocinados pelo partido do governo. Entre 50% e 60% dos jovens universitários na Venezuela nos últimos anos precisaram abandonar os estudos para poder trabalhar, de acordo com o Observatório das Universidades. Muito obrigado, Eliana Jorge, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web. De Paris, Elcio Ramalho. Tribunal Internacional de Justiça, CIJ, iniciou a audiência sobre um processo instaurado pela Nicarágua para que seja suspensa a ajuda militar da Alemanha a Israel. Em Haia, o diplomata e advogado da Nicarágua, Carlos José Arguello Gomes, alegou que a Alemanha não está cumprindo a sua própria obrigação de prevenir o genocídio ou de garantir o respeito pelo direito humanitário internacional. O Conselho de Segurança realiza uma sessão que considera um pedido de adesão às Nações Unidas submetido pelo Estado da Palestina. No Cairo, Egito, espera-se a continuação de negociações para um cessar-fogo em Gaza. Na região, funcionários humanitários da ONU expressam profunda preocupação com relatos de uma invasão israelense a Rafah e a falta de ajuda à faixa de Gaza. O coordenador residente interino e humanitário da ONU no território palestino ocupado, Jamie McGoldrick, disse estar em curso o planejamento para uma eventual incursão israelense a Rafah, que poderá deslocar até 800 mil pessoas. O representante ressaltou ainda que é preciso entrar 500 caminhões por dia em Gaza, onde especialistas em insegurança alimentar alertam que a fome pode acontecer a qualquer momento. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. Com as tensões geopolíticas alcançando um pico histórico, especialmente na região do leste asiático, o Japão, sob a liderança do primeiro-ministro Fumio Kishida, está fazendo uma virada estratégica decisiva. A atual conjuntura mundial, marcada por conflitos como a agressão da Rússia na Ucrânia e as tensões no Oriente Médio, também se refletem intensamente no leste asiático. Diante dessa realidade, o Japão vê-se no meio de uma encruzilhada histórica, impulsionado principalmente pela crescente pressão da China, especialmente em questões marítimas e territoriais. Nesse cenário, Kishida anunciou um reforço fundamental nas capacidades de defesa do Japão, marcando uma mudança significativa na política de segurança do país. Tudo isso tem uma importância muito grande, dada a aliança entre o Japão e os Estados Unidos. Essa aliança é considerada essencial para enfrentar as ameaças regionais como os testes de armas da Coreia do Norte e a assertividade da China no Mar do Sul da China em relação a Taiwan. A próxima cúpula entre Kishida e o presidente Joe Biden é vista como uma oportunidade histórica para modernizar essa aliança vital, sublinhando o papel central do Japão na estratégia de segurança do Indo-Pacífico dos Estados Unidos. Não se fala em outra coisa em Washington. O Japão está reavaliando a sua postura de defesa, distanciando-se do pacifismo imposto após a Segunda Guerra Mundial. O país planeja aumentar os gastos com defesa para 2% do PIB até 2027. Essa mudança, embora controversa domesticamente, é estimulada pelos Estados Unidos, que entende que é absolutamente necessário nesse momento o Japão se fortalecer. Um aspecto crucial dessa transformação é o desenvolvimento das capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento do Japão, que são fundamentais para ataques de longo alcance e uma postura de defesa eficaz. Nesse espírito, o Japão busca aprofundar os laços com outros aliados dos Estados Unidos, também, claro, fomentado pelo próprio, como as Filipinas, reforçando seu papel na garantia de paz. À medida que o Japão fortalece suas capacidades de defesa e aprofunda suas alianças estratégicas, o mundo obviamente observa. O resultado da cúpula Kishida-Biden e a trajetória futura da aliança Japão-Estados Unidos serão fundamentais da paisagem de segurança do Indo-Pacífico. De Washington, Thiago de Aragão, Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web. O surto de cólera que atinge países africanos movimenta o deslocamento de pessoas pelo continente, mas dessa vez o destino foi trágico. Pelo menos 94 pessoas morreram, incluindo crianças, e 26 estão desaparecidas depois que uma balsa virou na costa norte de Moçambique. A embarcação era um barco de pesca sobrecarregado e não tinha licença para transportar pessoas, segundo informações da agência Reuters. O barco transportava pessoas de Lunga, na província de Nampula, para a ilha de Moçambique, que fugiam de um surto de cólera local. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da província de Nampula, Jaime Neto. Vídeos postados nas redes sociais mostram corpos na praia e algumas pessoas carregando corpos de crianças. O país da África Austral registrou quase 15 mil casos de cólera. A doença é transmitida pelo consumo de água contaminada. Agência Rádio Web com informações internacionais, Alexandra Fiol. Você está ouvindo Difusora Acontece. Difusora! Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí Região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. Todo sábado, na Difusora, Tons do Brasil. E reapresentação aos domingos. Tons do Brasil, Difusora, uma rádio pra você curtir. Difusora! Você está ouvindo Difusora Acontece, com Adilson Fredo. Obrigado, gente, da melhor qualidade. Esse é o nosso Difusora Acontece. Assunto recorrente e chato pra caramba, né? O tal de trabalho escravo. O governo federal atualizou a lista suja do trabalho escravo, documento que traz os nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. 248 novos nomes de pessoas físicas e jurídicas foram incluídos na lista, que passa a contar com 654 nomes. Segundo o Ministério do Trabalho, essa foi a maior inclusão já realizada na história. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Tatiana Leal Bivar Simonetti, aponta que vários fatores contribuíram para esse recorde. Podemos dizer que resulta de um amadurecimento da política pública de combate ao trabalho escravo, realizando diligências contínuas, concentradas, né? Também devemos considerar o aumento da situação de vulnerabilidade social e econômica das pessoas nos últimos anos. Nos últimos anos, nós também vivenciamos o crescimento da baixa escolaridade formal, a baixa qualificação profissional. Empregadores domésticos são os que mais aparecem na atualização da lista suja do trabalho escravo, 43 novos nomes, seguidos por cultivo do café com 27, criação de bovinos com 22 e produção de carvão com 16. Tatiana Bivar reforça a importância do documento, que é atualizado a cada 6 meses. A lista suja é um instrumento de transparência disponível à sociedade, que tem o direito de conhecer que empresas estão vinculadas a uma situação de trabalho em condição análoga à escravidão e, a partir daí, fazer escolhas sobre o consumo ou não de seus produtos. E, principalmente, exigir também do Estado as medidas que coíbam essa prática. A lista suja também é um mecanismo para que o próprio Estado exerça controle e avalie os riscos de conceder empréstimos e incentivos públicos a empresas que adotam práticas de grave violação de direitos humanos. Os nomes dos empregadores que utilizaram mão de obra escrava só são adicionados ao cadastro após a conclusão de um processo administrativo que julgou o caso e que, inclusive, permitiu a defesa. Cada nome permanece na lista por um período de 2 anos. Para ter acesso ao documento, entre no site do Ministério do Trabalho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Tem aí a Romaria Pedestre Mista, partindo do bairro do Engordadouro, rumo a Bom Jesus de Pirapona. 28ª Romaria Mista de Pedestre do bairro Engordadouro, em Jundiaí, até Bom Jesus do Pirapona. Dia 19 de abril, dia do índio, dia do aniversário do rei Roberto Carlos. Saída será às 9 horas da noite, lá do bairro, do bar do seu Raul, do bairro do Engordadouro. Acontece na economia. Reportagens da EBC, Alexandra Fiore, Adriana Mesquita. CNA e o professor Messias Mercadante. O endividamento das famílias brasileiras cresceu em março. No mês, 78,1% das famílias afirmaram ter dívidas a vencer, o que representa um aumento de 0,2 ponto percentual em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2023, porém, o índice ficou 0,2 ponto percentual para baixo. As informações são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A quantidade de famílias com dívidas atrasadas aumentou 0,5 ponto percentual após 5 meses em queda. As famílias consideradas de baixa renda, de até 3 salários mínimos, impulsionaram o endividamento no mês, respondendo por uma parcela de 79,7%. A faixa de baixa renda recorreu mais ao crédito, com maior dificuldade de amortizar essas dívidas. Porém, houve melhora na expectativa para pagar contas atrasadas, reflexo dos programas sociais e de auxílio ao crédito. O cartão de crédito representou 86,9% das dívidas no mês, um aumento de 0,8 ponto percentual na comparação com o mesmo mês do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Como é possível fazer com que o mercado de trabalho valorize mulheres com mais de 50 anos? O desafio faz parte de um projeto de lei do deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro. A proposta reúne ações tanto de inserção quanto de reinserção da força feminina no trabalho. Os eixos tratam de temas como desoneração das empresas, financiamento para empreendedoras, incentivo à qualificação profissional e apoio à conciliação entre trabalho e cuidado. O parlamentar, que também é vice-líder do PT na Câmara, destaca que é preciso valorizar a experiência, conhecimento e habilidades que são indispensáveis para impulsionar o crescimento econômico. O impacto, ele se dará na vida das mulheres e essa lei só será, de fato, uma lei efetiva, uma lei que valha a pena se, de fato, a vida das mulheres for mais respeitada, se, de fato, as empresas entenderem que podem empreender contratando mulheres 50 mais, que são mulheres que ainda têm muito a dar no seu desenvolvimento pessoal, relacional e também no desenvolvimento econômico e social e político do nosso país. E você sabia que o Brasil tem cada vez mais mulheres e idosos? É o que revela os dados do Censo 2022 do IBGE. A questão é mais urgente quando consideramos que mais de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, segundo estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mas as mulheres com 50 anos ou mais representam apenas 1,4% do quadro funcional das empresas brasileiras e sofrem as maiores taxas de desemprego. Quer acompanhar a tramitação do projeto de lei na Câmara Federal? Anote aí, o PL foi protocolado sob o número 609/2024 e deve passar pelas comissões de defesa dos direitos da mulher, do trabalho, finanças e tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. O curso de administração prepara os estudantes para atuar em diversos setores de uma empresa, seja pública ou privada. A formação também é direcionada para quem busca oferecer serviços de consultoria empresarial. Essa versatilidade profissional é para o vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande Grande do Norte o motivo de tanta procura pela graduação. Cláudio Henrique de Menezes atua inclusive em uma área pouco explorada por administradores. Que é gestão de condomínios, né? Você vai poder ter exatamente o embasamento do que você viu no curso, né? Porque você vê finanças, conflitos tem muito, né? Então tem a oportunidade de síndico profissional, tem a oportunidade de gerente condominial, tem a oportunidade de administradora de condomínios, é uma área excelente que só cresce. Mas para conseguir espaço no mercado de trabalho, Menezes ressalta que o profissional formado em administração precisa ter uma boa combinação de habilidades técnicas e comportamentais. O administrador explica que a graduação também é indicada para quem deseja empreender. Além de ter essas oportunidades na área de marketing, finanças, recursos humanos, o Brasil é um país empreendedor, né? E o curso dá essa bagagem, dá essa possibilidade, dá esse respaldo, esse conteúdo para você empreender e botar para frente. Porque você vai ter ali todo um conhecimento que você vai aprender ali na faculdade, que você pode aplicar no seu próprio negócio. A Pesquisa Nacional Perfil dos Profissionais de Administração do Conselho Federal de Administração de 2023 confirma que o empreendedorismo está entre as áreas mais promissoras para administradores. Consultoria empresarial, agronegócio, administração pública direta e atuação em instituições financeiras completam a lista. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sou Estevão Damásio, comigo Arlete Salles e Bruno Amorim. Oi, Arlete. Olá, Estevão. Bem-vindo, Bruno. Oi, Estevão. Oi, Arlete. Vamos juntos. E nesta edição você vai saber as novas tendências de mercado e o perfil do profissional do agro. Senar ajuda casal de produtores de cacau a conquistar o prêmio Ateg Gestão, resultado que alimenta. E ainda mais de 1.500 novas oportunidades de capacitação de graça para o produtor rural. Tudo isso e muito mais, portanto, no nosso Notícias do Agro, que está apenas começando. Notícias do Agro. Informações, dicas e prestação de serviços para o produtor rural. O Sistema CNA Senar realizou a webinar Agro Futuro, Evolução e Perspectivas de Emprego no Setor. O evento reuniu especialistas que falaram das oportunidades do mercado de trabalho e também como obter sucesso no agro. A assessora econômica da CNA, Isabel Mendes, destacou as oportunidades no setor. Se a gente fala de assistência técnica, olha a parte de serviços de logística, de transporte, toda essa parte de escoamento da produção e dos serviços que são oferecidos, né? Consultoria agrícola, né? Orientação aos produtores, por exemplo, de práticas agrícolas, manejo, preservação, recuperação de solo, a própria gestão da propriedade, né? Não em termos de gestão financeira também. E a gente, claro, tem que falar de serviços de tecnologia de informação, né? Então, essas implementações, soluções tecnológicas voltadas para o setor, como sistema de monitoramento remoto, né? E cada vez isso deve puxar, né? Um trabalhador deve demandar ainda mais trabalhadores para essas áreas. Você sabia? Você sabia? Você sabia? A Ateg do Senar segue transformando a vida de milhares de produtores rurais. Rosângela e André, produtores de cacau, em Ibirapitanga, no sul da Bahia, aumentaram a renda e melhoraram a qualidade de vida da família. E aí começamos, né, do zero. Né? Ainda tinha vassoura de bruxa ainda bastante, mas, né, a gente foi aprendendo a conviver com ela, né, tratando, né, com, né, os cursos, né, do Senar. Né, que, e aí a gente foi, né, trocando, né, as árvores antigas, né, fazendo cronagem, né, novas. Né. A assistência prestada pelo técnico de campo do Senar Bahia, Elinor Rosário, fez toda a diferença. Atualmente, o casal produz 1.000 quilos de cacau por hectare ao ano. Antes, essa produção não passava de 300 quilos por hectare. Nós orientamos fazer uma renovação e foi acatado. Esse ano a gente já está com a área já toda preparada para já agora entrar no processo de balizamento, para a formação das mudas, para a implantação da banana da terra, gerar mais receita e aí melhorar a vida da família aqui no campo. O sucesso na lavoura rendeu ao casal o prêmio Ateg Gestão, resultado que alimenta. A premiação tem como um dos objetivos avaliar e reconhecer as propriedades rurais que seguem critérios como a adoção de boas práticas agropecuárias. Foi muito bom, continue, né, fazendo esse incentivo, porque os pequenos agricultores precisam muito disso. Vale a dica. Vale a dica. E a dica de hoje vai para os apicultores e quem traz a orientação é o técnico de campo do Senar Rio Grande do Sul, Gustavo Pereira. Ele fala do manejo correto de colmeias para melhorar a produção de mel. A troca de favos é uma prática anual e que pode incrementar ainda mais sua produção. Esse manejo consiste na substituição de favos velhos por lâminas de cera alveolada. Os novos favos irão proporcionar abelhas maiores e um maior volume de mel estocado, além de reduzir a proliferação da traça da cera. E tem mais uma dica, essa para os produtores rurais que querem receber assistência técnica e gerencial de graça. O Senar Sergipe está com inscrições abertas para mais de 1.500 novas oportunidades em todo o estado. Acesse senarsergipe.org.br. E para você que gosta de inovação e tecnologia, vai a dica. A Carreta Agro pelo Brasil vai estar em Porangatu, Goiás, entre os dias 17 e 21 de abril. Na Expopec, um dos principais eventos de tecnologia voltado para agricultura e pecuária. E antes de encerrar, a edição do Prêmio CNA Brasil Artesanal Cafés Especiais Torrados está com inscrições abertas até o dia 23 de abril. E você, cafeicultor, fique atento. Mais informações, cnabrasil.org.br/prêmio-café-2024. E com essa dica da Arlete, a gente fica por aqui. Você também pode ouvir e compartilhar esse conteúdo nas nossas plataformas digitais. Os trabalhos técnicos são do Júnior Fontes. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, ouvintes. Até a semana que vem. Até lá. Tchau. Notícias do Agro. Agro. Uma produção do Sistema CNA Senar. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Economia com Messias Mercadante. O orçamento público para este ano de 2024, feito pelo Ministério da Fazenda, prevê um equilíbrio fiscal primário, ou seja, que não teremos déficit primário neste ano, ou seja, receitas iguais às despesas. Como se fala primário, automaticamente os juros de quase 700 bilhões de reais da dívida interna não entra nessa conta. Mas ainda assim, temos sérios problemas. De um lado, o ministro Fernando Haddad lutando de todas as formas para atingir esse equilíbrio fiscal primário, déficit zero. Por outro lado, o restante do governo trabalha com um grau de liberdade e o presidente da República que estão gastando todos os recursos possíveis e, de certa forma, criando um problema sério de déficit público primário no governo. Agora os estados querem dinheiro da União e com isso a nossa dívida interna cresce sem parar. Um problema muito complexo, porque quando se fala em combater a inflação, existe a política fiscal e a política monetária. A política monetária, o Banco Central vem desenvolvendo essa política dos juros básicos da economia, tanto quanto mais elevados, para retrair a demanda para investimentos e para consumo financiáveis. Os juros são altos e isso provoca uma retração na decisão de investir e também de comprar com financiamentos. Isso diminui a demanda e arrefece o ímpeto inflacionário do país. Mas na questão fiscal, e a força do governo na capacidade de gastar é muito grande, é preciso que haja um ordenamento, uma disciplina, uma decisão de cima para baixo, dentro das estruturas do governo, todos os ministérios, para que não tenhamos uma quebra dessa iniciativa tão vital para a economia brasileira, que os juros só irão cair se nós, de fato, não tivermos mais aumento da dívida interna. E esse aumento ocorre através de déficits, que gastamos mais no governo federal do que arrecada. E o grande problema está exatamente aí. Os gastos estão crescendo e resta apenas uma alternativa para o Ministério da Fazenda: aumentar a arrecadação, já que as despesas não caem, para tentar esse equilíbrio. E é um caminho que transfere recursos do setor dinâmico da economia, que é o setor privado, da atividade econômica, né, dos consumidores, para um setor menos dinâmico, que é o setor do governo. Então, estamos entrando num caminho, numa rota desviada, desnecessária, e muito preocupante para o equilíbrio fiscal do país e para a questão do crescimento da dívida interna na proporção da riqueza que produzimos, o produto interno bruto. Economia com Messias Mercadante. Obrigado, professor Messias Mercadante, por enriquecer ainda mais os nossos conhecimentos na área da economia. E aqui, ninguém fala mais de Jundiaí, da região metropolitana, do que a Difusora e o Grupo JJ de Comunicação. Vem aí! Acontece em Jundiaí, região. Investimentos na região do Corrupira. Entrevista. Viaduto lá do Corrupira ganha forma e amplia investimentos na região. A gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora, esses investimentos, com o gestor adjunto de obras e infraestrutura, o engenheiro Ademir Pedro Vitor. Ademir Pedro Vitor, obrigado por atender o Jornalismo Difusora. Bom dia, tudo bem, Ademir? Bom dia, Itamar. Cumprimentar você, cumprimentar todos os ouvintes do Jornal Difusora. É um prazer poder falar com vocês. Que bacana, Ademir. Para a gente também é muito importante entender essas obras nesse setor que estão acontecendo. Qual é essa obra aí? Finalmente haverá solução para o acesso no bairro, feito hoje pelo túnel sob a ferrovia, né, Ademir? Sim, hoje nós temos uma situação que vem de longa data, né? Eu estou há 30 anos na prefeitura, 6 governos, e a gente está correndo atrás do governo federal para poder fazer essa transposição. Graças a Deus, nesse governo do prefeito Luiz Fernando Machado, conseguimos, junto à Rumo, que é a concessionária que cuida aí das faixas de ferrovia, né? Uma concessionária a nível federal, conseguimos a autorização para fazer esse viaduto. É uma obra importantíssima, porque com o fechamento da estrada de Itatiba com mão dupla, né? Antes a gente virava ali no Jundiaí Mirim e atingia facilmente o Corrupira, onde você precisa dar a volta lá pelo rio acima. Então é um complicador, é um pontilhão que existe. Esse pontilhão você não consegue passar carro de bombeiro, ambulância, ônibus. Então é um transtorno ali para aquela população. Então nós começamos, o viaduto está em franco desenvolvimento, nós já temos 45% da obra executada, uma obra que está sendo feita a 1.000 metros do pontilhão, no sentido da cidade, né? A 1.000 metros, mão dupla, nós temos ali toda a infraestrutura, inclusive calçadas e uma ciclovia. O viaduto hoje já está em fase de construção das vigas de concreto, Ademir, é isso? As vigas estão sendo montadas, concretadas já temos uma via concretada. São 5 vigas de 45 metros de extensão, porque ali nós estamos fazendo um viaduto já com a previsão da ampliação das faixas, né, da ferrovia com o trem intercidades, o TIC, que vai também propiciar um encurtamento de prazo, né, de tempo de Campinas até São Paulo, na Barra Funda, que será feito em 1 hora e 4 minutos. Quer dizer, nós temos praticamente meia hora de Jundiaí até São Paulo. Então, essas obras, elas se interagem e vai melhorar significativamente o tráfego do Corrupira, porque o Corrupira é um bairro hoje que está em franco desenvolvimento, é uma área de preservação de manancial, são loteamentos de um nível muito bom, né? E nós precisamos dar mobilidade para aquela região da cidade. O novo viaduto, o Ademir, ele está sendo construído para transpor a linha férrea, para que as pessoas entendam, conectando aí a rodovia a Vereador Geraldo Dias, na altura da Avenida André Costa, por meio de uma nova marginal. Isso, praticamente é isso. Então, aí perto da André Costa, nós estamos a 1.000 metros, certo, da Nicola Affieri, que é a via principal do Currupira. Isso. Não é? Aí que está sendo construído esse viaduto. Depois nós teremos uma marginal da linha férrea que vai em direção a Nicola Affieri, passando do lado da igreja lá do, do Currupira, e essa marginal também deverá iniciar agora as obras nesse semestre ainda, e que vai propiciar a ligação, né, do viaduto com a Nicola Sieri. Hoje, qualquer veículo de maior porte, ele é obrigado a fazer o trajeto via Rio Acima, o que aumenta essa distância e tempo que você comentou, né? O viaduto atenderá a todos os portes de veículos quando concluído, então, engenheiro? Sim. E o importante é o seguinte, é a segurança do bairro, né? Porque ali havia muito vandalismo, né? Até chegaram a jogar dormente de cima da linha férrea para paralisar o tráfego, para fazer assalto e uma série de coisas não desejáveis ali, né? Que davam uma preocupação muito grande para aquela população. Então, nós vamos melhorar, além do movimento, do tráfego de veículos importantes, né? Nós vamos também melhorar a segurança do bairro. Olha, Ademir, ali naquela região, Currupira, foram feitas uma série de reuniões com os moradores para tratar de todas essas demandas. Acredito até que você tenha participado de uma dessas reuniões. Essa questão da segurança é realmente uma questão que era latente ali, então haverá um reforço nessa questão da segurança. E uma outra obra muito esperada também, acredito que tenha surgido das reuniões, é a questão da reforma do Parque do Trabalhador, que está previsto para aquele espaço, Ademir. Dá para falar disso? Sim, é um dos primeiros parques de Jundiaí, é um parque diferenciado, né? O único parque que pode fazer piquenique, né? O Parque do Trabalhador, sempre no 1º de maio, sempre era muito usado, né? E tem sim, tem um projeto, eu estive lá visitando o parque, junto com o José Antônio Parimoski e a comunidade do bairro. E nós estamos desenvolvendo um estudo para que a gente possa melhorar e deixar aquele parque ainda melhor. E é uma região privilegiadíssima, aquele parque sendo remodelado, sendo, vamos reviver, assim, por assim dizer, é um local muito querido por toda a cidade, muito tradicional. Os trabalhos já foram iniciados no parque ou estão em fase desses estudos agora? Nós estamos em fase de projeto, né? O parque, na visita, pudemos constatar que o parque ainda está bem bonito, o parque, né? Os equipamentos já existem, precisa haver uma modernização e uma renovação dos equipamentos. Não é uma obra complexa, é uma obra que, lógico, que exige recursos, mas é uma obra que poderá ser implantada até que rapidamente, né? Não tem muita infraestrutura, não tem movimento de terra, é só uma recuperação do parque existente com a implementação de equipamentos recreativos mais modernos. São três áreas prioritárias que vão beneficiar os moradores de toda a região do Currupira, então, né? Essa transposição, o parque e a questão de uma série de investimentos que estão sendo realizados lá, não só a questão de mobilidade, mas a prefeitura recapiou, por exemplo, diversas ruas já no Currupira. Sim, dentro desse programa nosso Mais Asfalto, e o asfalto ecológico, principalmente nas áreas de proteção, nas áreas rurais, tem beneficiado imensamente toda essa região, né? Você consegue ver hoje, por exemplo, uma região agrícola, nós temos plantação de uva, né? A fruticultura que é explorada nessa região, e aquela poeira caindo em cima das plantações, isso causava um prejuízo muito grande para os agricultores. Hoje a gente sente que com essas vias pavimentadas, além de melhorar o tráfego, melhorou a qualidade de vida da região agrícola, beneficiando muito os agricultores aí dessa região. Existe uma previsão de entrega dessas obras, Ademir? A gente está falando da questão do parque, você falou que é mais a questão de planejamento, levantamento, essa não demora muito. Aí tem a questão dessa transposição, no geral, aí qual seria a previsão de entrega dessas obras para aquela região? Então, como eu te falei, já temos 45% da obra pronta, né? Tá certo. É uma obra que é para ficar pronta esse ano ainda. Inclusive, né? Inclusive essa transposição, Ademir? Sim, a transposição, o viaduto. O viaduto, o prazo, desde o início que ele começou, era de 9 meses. Tá. Né? E ainda esse ano nós teremos essa obra concluída. Olha, eu imagino aí essa região, eu não seria nem capaz agora de calcular o número de pessoas que convivem ali, as famílias, em toda aquela região ali. Mas eu imagino que há uma percepção muito positiva e satisfação aí na região desses investimentos sendo realizados, que eram tão esperados, como a gente falou há muito tempo já, né, Ademir? Sim, é uma região muito bonita, é uma região de proteção de manancial. Nós temos ali o rio principal, é o rio Capivari, que atende a toda a região de Campinas, né, com abastecimento de água. Então, a preocupação é que você possa ter o desenvolvimento com qualidade de vida e preservação do manancial. E vai acontecer automaticamente uma grande valorização nos imóveis. Ali existem muitos pequenos sítios com produtores de uva, inclusive. Né? É, sem dúvida. A região já é bem valorizada e isso vai realmente incrementar ainda mais a valorização da região. E com a revitalização do parque aí, como eu disse, Ademir, é bastante querido por toda a cidade, havendo mais eventos, atrações, vai trazer esse movimento também para o bairro, né, com festividades ou eventos, seja o que for aí, na grande região do Curupira, e as pessoas que vão, que procuram no final de semana áreas de lazer, áreas verdes aí, Curupira, olha, ganha aí um up, né? Sem dúvida, Jundiaí foi beneficiado nesses governos, principalmente do Miguel Haddad, mesmo do prefeito Ed Fossen, né? Com diversos parques no governo do Luiz Fernando. Nós tivemos aí, nós temos o Parque da Cidade, temos o Parque da Criança. Isso, né? E Curupira vai fazer parte desse conjunto de parques que foram construídos nos bairros de Jundiaí, privilegiando também a população que mora nos bairros. Nessa região, Ademir, qual é o valor total dos investimentos aí de todas essas obras e entregas que a gente está falando aqui? O viaduto está orçado mais ou menos em 6 milhões de reais e a marginal da ferrovia que liga o viaduto a Nicola Assieri também está orçado em 6 milhões e meio de reais. É uma obra, é como você falou, realizável, né? Foi bacana esse levantamento. Existe algum outro tipo de investimento em obras e serviços também no bairro, além de tudo isso que a gente já falou, Ademir? Aí tem questão de posto de saúde, ou escola, né? As ruas estão sendo asfaltadas. Basicamente, o bairro está sendo atendido num todo aí, né? Sem dúvida, né? É uma região que realmente, muitos anos, é que a gente corre atrás dessa benfeitoria. E nesse governo, graças a Deus, conseguimos colocar em prática que a obra deverá ficar inaugurada ainda esse ano. Olha, Ademir, você tem uma expertise muito grande, você comentou, 30 anos de serviços públicos prestados ao município, passando por uma série de governos, acho que desde a época do Benassi, né? Benassi, o Miguel Haddad, o saudoso Orifossi, agora o Luiz Fernando Machado. Eu queria só registrar o seguinte aqui, Ademir, as pessoas, embora a gente venha ao longo dos anos tentando sempre explicar, a questão burocrática, administrativa nos municípios, no governo do Estado e Federal, ela atrapalha muito. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, Ademir. Eu queria só que você comentasse ou confirmasse. Com a experiência que você tem, tem um trecho ali na Aristides Mariotti, acho que era um quilômetro, 800 metros, não dava um quilômetro, daí para menos, há muito tempo precisando só completar o asfalto, uma ligação importante, condomínios. E estava tudo pronto e não sai a questão burocrática, é aprovação, é não sei o quê. Aí foi feito, não era uma obra tão grandiosa, mas às vezes obras que nem são tão grandes demoram muito em função da burocracia existente no país, né? Isso atrapalha muito, né? Tem coisa que podia ser resolvido com muito mais rapidez, mas ainda não é possível em função das questões que precisam ser levadas aí na ponta do lápis, né? Que é a burocracia, né, Ademir? É, a burocracia. Jundiaí é uma cidade que se destaca a nível nacional. Né? Nós somos a sétima economia do estado de São Paulo, né? Com 600 e tantos municípios, nós somos a sétima. E no Brasil, em 6.500 municípios, nós estamos entre as 15 maiores economias do país. Já pensou? Então, você falava desde o governo Benassi, né? Isso. A gente, no governo Benassi, quando assumimos lá em 83, Jundiaí era a 51ª cidade do estado de São Paulo. E hoje é a quinta? E quando o Miel saiu em 2012, nós já atingimos a 15ª no país. Né? Então você vê que o nível de desenvolvimento de Jundiaí foi muito grande. Nós temos em todas as áreas, na educação, na saúde, né? Que atendemos a quase uma região de 1 milhão de habitantes, nós temos só 2 hospitais públicos, né, o São Vicente e o HU, para atender toda essa demanda. Então, não é fácil, né, porque é um recurso muito grande. Só na educação e na saúde, a gente gasta quase 50% do orçamento. Mas a cidade está evoluindo bem, a cidade está muito bonita, né? Inclusive a mobilidade urbana, você veja, Antônio Frederico Zanã, estamos fazendo toda a marginal que vai transpor a ferrovia, um viaduto, vamos chegar lá próximo ao NIP, temos já um trabalho com a Autoban já projetou um viaduto ali que vai transpor a Anhanguera e cair direto no distrito industrial. Então, a cidade está em franco desenvolvimento, né? Apesar da crise, apesar da guerra, apesar da pandemia, né? Onde você viu os municípios de Pires na mão, Jundiaí está com mais de 50 obras em andamento. Lenir, é importante apresentar esses dados e fazer esse comparativo. Você veja, a abertura da cidade na questão da mobilidade, rodovias, vias, marginais, é um atrativo para as empresas, escoamento de mercadoria, geração de emprego, né, renda para o município, claro, impostos, o que vai melhorar também a questão da prestação de serviços. A gente tem outras cidades próximas aí. Eu vou dar um exemplo rápido. Itupéva, por exemplo, é uma cidade que tem até uma área grande, né, uma área geograficamente falando grande, espalhada, mas é uma cidade que está um pouco muito travada ainda. Faltam muitas avenidas, muitas aberturas, ligações para aeroportos, para outros municípios, aberturas maiores. Né? Itupéva está travado, só tem ali a ligação da vice-prefeita Emília Giutonori e não tem outra saída, entrada, a estrada velha lá para Indaiatuba. Então é importante você fazer essas colocações e veja que no ranking nos últimos anos houve uma melhora significativa no crescimento, que a redundância disso é exatamente a qualidade de vida para as pessoas. Então a gente fica contente de fazer parte dessa história. A sua fala, Ademir, é importante, ela traz aí essas obras para essa região tão grande que é a região do Currupira, tanto tempo esperada, obras da Frederico Zanã, que agradece mais uma vez. Quer acrescentar mais alguma coisa, Ademir? Não, aproveitar o gancho que você falou de Itupéva, é uma obra que ainda não está divulgada, mas ela está acontecendo. Nós fizemos uma parceria com o DR Campinas, e ali no Distrito Industrial, na rua José Benassi, nós temos um retorno de quem sai do distrito e quer pegar a rodovia. Nós fizemos uma parceria com o Estado e estamos construindo ali, porque o retorno é 70 metros da saída. O congestionamento ali é enorme. Nós estamos fazendo, em parceria com o DR, 500 metros para frente, nós estamos fazendo um novo retorno para melhorar toda essa circulação de tráfego que sai do Distrito Industrial. É mais uma boa notícia aí para a população. Muito boa, Ademir. Ali realmente tem um afogamento ali, há uma conversão de veículos em horário de pico de manhã à tarde. Olha, são obras que vão mostrando a necessidade com o decorrer do tempo. Esse estudo, planejamento é fundamental para acompanhar tudo isso, né, Ademir? Sem dúvida. É uma parceria interessante. Nós vamos fazer toda a obra de terraplanagem e da base, e o Estado, através da ADR, vai fazer a pavimentação. E nós vamos ter ali uma melhoria muito grande do fluxo de tráfego, principalmente nos horários de pico, não é? É uma boa notícia também para a população de Jundiaí, principalmente quem usa o Distrito Industrial de Jundiaí. Uma obra que não é tão antiga, né, Demir? Deixa eu aproveitar mais um pouquinho aqui a sua participação. Uma obra que não é tão antiga na nossa cidade, e veja que hoje ela faz parte do dia a dia, ajudou muito, é exatamente a passagem ali pela União dos Ferroviários por baixo, né? Para ligar a Ponte São João, ao centro da cidade. Veja, lembra o afogamento que era no viaduto da Torres Neves, né? Ali foi um grande problema. Aí a obra foi feita, foi feito o viaduto, você vem pela União dos Ferroviários ali, desce, passa por baixo, já vai para a Ponte de São João. É uma obra que... E quanto é essa obra? Tem o quê? 6 anos? 7 anos, Odemir? Eu não sei, acho que por aí, né? Mais ou menos. No último governo do Haddad. E você vê que ela veio, houve necessidade, houve levantamento, foi implantada, né, foi criada a obra, foi feito investimento, hoje faz parte ali daquela região. Eu vejo que e há um movimento grande ainda. Sem dúvida, essa transposição. O Jundiaí cresceu ao longo da Anhanguera e da ferrovia, não é? Então, as transposições desses dois entes aí é que criam uns problemas, né? E o Estado também, nós estamos lá com o governo do Estado, isso é uma outra boa notícia, nós estamos projetando junto com a Autoban 5 transposições da Anhanguera, todas através de viaduto e uma através de um túnel que vai acontecer lá na Vila Comercial, que é aquele viaduto lá próximo ao Residencial Anchieta, à Escola Anchieta, hoje é problemático. É verdade. Então nós temos essa notícia também, concreta, já tinha sido aprovado no antigo governo do Estado e o Tarcísio assumiu e garantiu o nosso prefeito Luiz Fernando que essas obras terão continuidade e nós concluiremos essa transposição da Anhanguera. Porque hoje foi feita muita obra na Anhanguera, mas não atende ainda. No trecho de Jundiaí nós temos congestionamento, porque para atravessar a Anhanguera nós precisamos usar a Anhanguera. Então é preciso que sejam feitas essas obras de arte para que a gente melhore todo esse trânsito que sempre está congestionado nos horários de pico. Tá certo. Odemir, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui no nosso Jornal Difusora, a Rádio da Gente. E, é claro, hoje o foco da entrevista aqui foi a região do Currupira, que recebe essas obras, esses investimentos importantes, mas a visão sua também, aí, junto com toda a equipe, de um entendimento sistêmico das necessidades da cidade, é fundamental para que o nosso morador, o nosso jundiaense, entenda que as coisas estão sendo feitas e a cidade não cresce do dia para a noite ou essas obras não surgem aí, não caem do céu. Precisa muito estudo, muito planejamento, muita seriedade, muito trabalho, dia a dia. Grande abraço, viu, Demir? Obrigado, viu? Obrigado aí por essa entrevista aí, que eu acho necessário que a gente venha, esclareça e coloque o munícipe ao par do que está acontecendo na cidade de Jundiaí. Obrigado. Muito bom dia. Esse é o gestor adjunto de obras e infraestrutura, Ademir Pedro Vitor, falando sobre os investimentos lá no viaduto do Currupira, que ganha e amplia investimentos naquela região, além da reforma do parque, as ruas sendo asfaltadas, a questão da segurança. E aqui, no nosso jornalismo difusor, você fica sabendo de tudo. É, certamente, nos próximos dias, né, também deveremos estar recebendo informações sobre habitação popular em Jundiaí. Aí quem cuida do programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, que as cidades podem, caso tenham disponibilidade de áreas para construção, conseguir receita, dinheiro para construir casas populares. Até porque aqui no Brasil, para acabar com o déficit habitacional, é muito dinheiro. Um estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção mostrou que para solucionar o problema do déficit habitacional no país, seria necessário um investimento de 961 bilhões de reais. Segundo a entidade, o volume de recursos anunciado pelo programa Minha Casa Minha Vida no período de 2023 a 2026, somado às contrapartidas, resulta em 394 bilhões de reais, um gargalo de mais de 567 bilhões de reais. Dados de 2022 mostram que mais de 6 milhões e 200 mil famílias vivem em residências inadequadas ou não têm moradia no Brasil. O presidente da CEBIC, Renato Correia, comenta. O desafio é da sociedade brasileira, né? Que convive há muitos anos com falta de habitação, com falta de saneamento, com falta de estrada, e talvez seja a hora, aproveitando todo esse movimento de parque, de Nova Indústria Brasil, de Minha Casa Minha Vida, que a gente possa refletir, fazer os trabalhos corretamente para que realmente avance. Eu acho que o país ganha E quando investe em construção, investe em gente, tem retorno de tributos numa proporção bem significativa, tem reforço, retorno em condição de trabalho. O estudo projeta que, caso o recurso necessário fosse destinado na produção de novas moradias, o valor aumentaria o PIB da construção em 444 bilhões de reais e elevaria a arrecadação de tributos em mais de 507 bilhões, considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos. A economista da SEBIC, responsável pelo levantamento, Ieda Vasconcelos, avalia. E mostramos aqui com essa taxa de investimento o quanto a construção pode dar sustentabilidade, ela pode fazer o país crescer de forma sustentada pela participação dela na taxa do investimento. Então, isso tudo, além de resolver um sério problema social, ele resolve aí também muito, colabora para a economia nacional, para fortalecer a economia nacional. A estimativa da entidade é que, caso o recurso fosse injetado, seriam criados mais de 4 milhões e 400 mil novos postos de trabalho na construção e mais de 12 milhões e 500 mil novos empregos na economia, considerando outras atividades impactadas pelo crescimento da construção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Você está ouvindo Difusora Acontece. Difusora. Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí Região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. O esporte em destaque. As informações do seu time do coração você confere aqui. De segunda a sexta, no Batendo Bola, às 11h15 da manhã. E no final de tarde, no Show de Bola, às 18 horas. Difusora, dia e noite, sempre com você. Uma rádio informativa, prestadora de serviços e companheira acima de tudo. Difusora, dia e noite, com você em todos os momentos. Onde você estiver, onde você estiver. Rádio Difusora. Você está ouvindo Difusora Acontece com Adilson Fredo. A Difusora é a sua emissora favorita desde 1946. Seu avô ouvia, seu avó, seu avô, bisavô, seu pai, você, todo mundo aqui ligado na Difusora, junto com a gente, Sajuturi, a sua linha litoral. Saída às 1h30 da tarde da rodoviária de Jundiaí, retorno às 17h45, ônibus da São João Turismo, parte da rodoviária local, a 1h30, e tem desembarques em Santos, outro desembarque em São Vicente. Na Praia Grande são dois desembarques. Um no, na rodoviária que fica no bairro Tudi Bastos, e outro desembarque que fica ali na Cidade do Cerro, pertinho da estátua de Iemanjá, pertinho da estátua de Netuno, né? Entre uma e outra está lá a Sajotur com a, na rodoviária, e lá o desembarque da São João Turismo. Três desembarques, quatro, né? Um em Santos, um em São Vicente e dois na Praia Grande. Sajotur, a sua agência de viagens. Rua Vigário, JJ Rodrigues, 860, na internet sajotur.com.br. Esse bate-boca aí entre o bilionário, trilionário, zilionário Elon Musk com o nosso Xandão. O bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, pediu a renúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Numa publicação na rede social neste domingo, Musk diz que Moraes, abre aspas, traiu descarada e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil, fecha aspas, e pede que o ministro renuncie ou sofra um impeachment. Na mesma publicação, o empresário norte-americano afirma que a rede social publicará, abre aspas, tudo o que é exigido por Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira, fecha aspas. Musk finaliza a mensagem dizendo, abre aspas, vergonha, Alexandre, vergonha, fecha aspas. No sábado, o bilionário já havia mencionado o ministro do Supremo, criticando o que chamou de censura no Brasil. No post, Musk disse que retiraria todas as restrições de contas no X determinadas pelo judiciário brasileiro e ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil. As críticas do norte-americano ocorrem no momento em que Moraes cobra do Congresso a aprovação de uma lei que regulamente as redes sociais. A chamada PL das Fake News tramita no parlamento e pode voltar à pauta da Câmara nas próximas semanas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Você ouve agora Política Capital, o programa da Agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal, na voz de quem conhece, jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o principal fato do dia. E o tema hoje é a guerra nas redes sociais entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o bilionário norte-americano Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter. Durante todo o fim de semana, essa guerra foi escalando. A partir de ataques que Elon Musk começou a fazer a Alexandre de Moraes no próprio X, na sua própria rede social. Primeiro, Elon Musk perguntou a Alexandre de Moraes por que ele promovia tanta censura nas redes sociais brasileiras. Depois ameaçou descumprir determinações judiciais no sentido de retirar do perfil pessoas investigadas pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e pela suposta tentativa de golpe de Estado no país. Disse que iria tornar públicas determinações judiciais de Alexandre de Moraes que seriam, no entender dele, extrapolações ao que determina a legislação brasileira e a Constituição. Chegou a comparar Alexandre de Moraes ao vilão dos filmes de ficção científica Guerra nas Estrelas, o vilão Darth Vader. Até que então, no fim dessa escalada aí de ataques, Alexandre de Moraes resolveu determinar a inclusão de Elon Musk no rol dos investigados por milícias digitais, ou seja, no rol daquelas pessoas investigadas por produzir e patrocinar e disseminar desinformação a respeito da democracia brasileira, tentando corroer essa democracia e atentar contra o Estado Democrático de Direito. Uma escalada grave, porque envolve uma das pessoas mais ricas do planeta, envolve o Supremo Tribunal Federal e deve ter outras consequências. O Supremo agora já fala em retomar o julgamento do Marco Civil da Internet, tornando mais claras quais são as responsabilizações tanto de usuários quanto das chamadas Big Techs, as grandes empresas multinacionais que controlam as plataformas digitais das redes sociais no Brasil. E no Congresso também fala-se em retomar a tramitação do PL das Fake News, que tem como relator o deputado Orlando Silva, também no sentido de regulamentar, tornar mais claras essas responsabilidades, porque há uma preocupação muito grande, tanto no Judiciário quanto no Congresso, sobre as eleições municipais deste ano e a possibilidade delas poderem vir a ser contaminadas pela atuação na internet, pela atuação digital, que possam contaminar o resultado eleitoral brasileiro. Então é tudo muito complicado, a gente vai estar atento aqui para trazer sempre para você a melhor informação e a melhor análise. Muito obrigado então e até a próxima. Política Capital, direto de Brasília, com os colunistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país. Produção, imagem e credibilidade. Distribuição, Agência Rádio Web. Oi, O Supremo Tribunal Federal reagiu fortemente aos ataques feitos no X, antigo Twitter, pelo bilionário Elon Musk, o dono da rede social. Ainda na noite de domingo, o ministro Alexandre de Moraes pediu a inclusão de Musk entre os investigados do chamado Inquérito das Milícias Digitais, que apura a atuação criminosa de grupos suspeitos de disseminar notícias falsas em redes sociais para influenciar processos políticos. Na mesma decisão, Moraes também ordena a instauração de um inquérito por prevenção para apurar as condutas do empresário norte-americano, como a postagem do fim de semana, em que ameaça liberar contas de usuários no X bloqueadas por decisões judiciais. Para o ministro, isso pode configurar obstrução da justiça e incitação ao crime. Moraes também fixou multa de R$100 mil para cada perfil reativado irregularmente. Já nesta segunda-feira, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou nota em que afirma que o tribunal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. A nota de Barroso não cita o caso de Musk textualmente, mas diz que decisões judiciais podem ser contestadas, mas não desrespeitadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Acontece na saúde. Vacina, câncer, mortes por hepatites. O SUS que vai ampliar acesso da população a profissionais especialistas. Brasil tem mais de 575 mil médicos, só que tem assim, né? Tem a maioria é tudo de Minas Gerais para baixo, de Belo Horizonte para baixo, que o norte de Minas também, poucos médicos querem ir para lá, né? Falta de infraestrutura, aí não dá. Mas está muito mal dividida essa quantidade pelo tamanho do Brasil. E seguradoras defendem rol da Agência Nacional de Saúde para garantir procedimentos. Pacotão de saúde e depois vamos de política. Estamos nos aproximando de outra temporada de gripe e é hora de destacar a importância da prevenção. Médicos e especialistas estão incentivando fortemente a vacinação como uma medida-chave para evitar surtos da doença. A gripe, causada pelo vírus influenza, é conhecida por sua rápida disseminação e pode levar a complicações sérias, inclusive riscos de morte. Dr. Alberto Shebabo, médico infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica sobre a importância da vacinação. É preciso ter uma boa cobertura vacinal para reduzir a circulação daquele vírus, porque quanto mais gente protegida, menor é a capacidade do vírus de infectar as pessoas e menor então a transmissão. A vacina ela vai reduzir a chance daquela pessoa vacinada de se infectar, e mesmo que ela se infecte, ela vai reduzir também a chance de complicação da pessoa vacinada. A vacinação anual contra a gripe é vital para proteger contra as cepas mais comuns do vírus. Dr. Alberto fala ainda os cuidados que se deve tomar, além da vacinação, para reduzir o risco de contaminação da gripe. Bom, uma das coisas que a gente recomenda é que, se por acaso você tiver um quadro gripal respiratório, você não expõe outras pessoas, né? E se você tiver que sair, use máscara, né? Para poder reduzir a transmissão. Sempre que for espirrar, coloque um antiparo, idealmente o cotovelo, o braço, na frente da boca para diminuir a transmissão do vírus no ambiente. Portanto, para enfrentar a temporada de gripe com mais segurança, é essencial priorizar a vacinação e continuar a adotar medidas preventivas, incluindo a testagem regular. Juntos, podemos proteger nossa comunidade contra os riscos da gripe. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. Nesta segunda-feira, celebra-se o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, cada vez mais presente na sociedade brasileira, com possibilidade de registrar 704 mil novos casos ao ano para o triênio 2023-2025, conforme a estimativa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A doença tem recebido mais atenção nos debates sobre saúde pública. Médica sanitarista e conselheira estratégica do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Caterine Moura aponta que há urgência em melhorar as ações de combate ao câncer. É importante que as pessoas entendam aqui no nosso país que não é uma situação só do Brasil. todos os países enfrentam esse cenário. Para vocês terem uma ideia, para compartilhar um pouco do cenário de um estudo do Observatório de Oncologia realizado e atualizado ano passado, o câncer já é a principal causa de morte aqui no Brasil em quase 11% dos nossos municípios. Ou seja, é um dado alarmante. As estimativas mostram não só um aumento da incidência do câncer, conjunto de doenças, que são mais de 100 subtipos de câncer, como também como está afetando e levando a uma perda precoce de vida de uma maneira expressiva. Os dados coletados pelo Observatório de Oncologia, que é uma iniciativa do movimento, também mostra que os custos de tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde, o SUS, possui desigualdades regionais, sendo mais caro e com acesso mais dificultado no norte e no nordeste do Brasil. Para a médica, que também é CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE, apesar do país ter adotado em dezembro uma política nacional de controle do câncer, é preciso vencer outros desafios que também devem ser prioridade na área de oncologia na saúde pública. Nós temos também dificuldades em gerar uma conscientização ampla da sociedade. Um dos fatores mais importantes para a gente combater esse cenário é aumentar as medidas de prevenção e o diagnóstico precoce, para que elas possam se comprometer com hábitos de vida mais saudáveis, para a gente poder controlar os fatores de risco que causam mais câncer, e também conscientizar as autoridades públicas que é preciso ter estratégias. Aqui no Brasil, ao contrário de outros países do mundo, nós ainda temos um cenário de diagnóstico tardio, e nós sabemos que isso significa um aumento de gasto público nos cuidados desse paciente e uma menor chance de sobrevida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o IARC, cerca de uma em cada cinco pessoas desenvolve câncer durante a vida e aproximadamente um em cada nove homens e uma em cada 12 mulheres morrem da doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. O número de vidas perdidas devido às hepatites virais está aumentando, de acordo com o relatório global sobre hepatites de 2024 da Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, com 1 milhão e 300 mil casos fatais por ano, o mesmo que a tuberculose. O relatório, divulgado na Cimeira Mundial sobre as Hepatites em Lisboa, destaca que, apesar das melhores ferramentas para diagnóstico e tratamento e da diminuição dos preços dos produtos, as taxas de testagem e cobertura de tratamento estagnaram. A OMS ressalta que ainda é possível atingir a meta de eliminação até 2030, se forem tomadas medidas rápidas agora. Novos dados de 187 países mostram que o número estimado de mortes por hepatites virais aumentou de 1,1 milhão em 2019 para 1,3 milhão em 2022. Destas, 83% foram causadas pela hepatite B e 17% pela hepatite C. Todos os dias, cerca de 3,5 mil pessoas morrem em todo o mundo devido a infecções desses dois tipos. Segundo o diretor-geral da OMS, este relatório pinta um quadro preocupante. Apesar do progresso global na prevenção de infecções por hepatites, as mortes estão aumentando porque muito poucas pessoas com hepatite estão sendo diagnosticadas e tratadas. Tedros Ghebreyesus disse que a OMS está empenhada em apoiar os países a utilizarem todas as ferramentas à sua disposição e a preços acessíveis para salvar vidas e inverter essa tendência. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho. O Ministério da Saúde anunciou a criação do programa Mais Acesso a Especialistas. O objetivo desta iniciativa é evitar que pacientes demorem para passar por uma consulta ou realizar cirurgias ou procedimentos. Com mais acesso a especialistas, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passa a ofertar mais possibilidades de encaminhamento. Também será garantido o atendimento na atenção primária, quando for possível, por telesaúde. Na prática, o SUS ganha um ciclo integral de cuidado, ampliando a assistência. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, dimensiona o que busca o governo federal com esta e outras medidas. Nós estamos tendo como referência as melhores práticas de saúde no mundo, em sistemas universais. É o caso do Reino Unido, é o caso da Espanha, é o caso do Canadá. Só que o nosso desafio é de um país continental com um sistema descentralizado, né, e com grandes desigualdades. Não é um desafio pequeno, mas é possível enfrentar. Já começamos a fazê-lo ano passado e nós temos a convicção que nós vamos avançar nessa direção. O Ministério da Saúde também destaca que tem como meta criar, por ano, até 2026, mais de 2.300 equipes de saúde da família, 3.000 equipes de saúde bucal e 1.000 multiprofissionais. Com isto, a previsão é chegar a 80% na cobertura de pessoas com acesso e atendimento na atenção primária. No ano passado, o número de equipes de saúde da família no país foi ampliado em 52% em comparação ao panorama dos últimos anos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que acompanhou o lançamento realizado pelo Ministério da Saúde, celebrou esta integração no setor. Tem um canal da saúde, onde o Ministério da Saúde, a partir de agora, vai poder prestar orientação aos milhares de agentes de saúde espalhados nesse Brasil, que são agentes, homens e mulheres, contratados pelo governo federal, pagos pelo governo federal, mas eles são contratados pelos prefeitos. Então, normalmente o Ministério da Saúde não tem contato. E é muito importante que a ministra da Saúde tenha uma relação direta para orientar sobre as políticas públicas que o governo vai colocar em prática. Essa é uma coisa que estava faltando. O governo federal reforça que a telesaúde é uma ferramenta importante nesta nova visão de cuidado, especialmente a partir do programa SUS Digital. O Ministério da Saúde abriu uma chamada pública no início de março e, em apenas um mês, todos os 26 estados, o Distrito Federal e mais de 5.500 municípios aderiram ao programa. Serão destinados R$ 460 milhões de reais aos entes federados, divididos segundo critérios que visam reduzir iniquidades. Os recursos vão apoiar a elaboração e implementação dos planos de ação para a transformação digital, conforme anunciou o Ministério da Saúde. O objetivo é permitir que cada cidadão e profissional de saúde possa monitorar o ciclo de cuidado do SUS por meio de tecnologias como o aplicativo Meu SUS Digital. O app é a interface do programa SUS Digital com a população para acesso às informações e serviços de saúde. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. O Brasil tem mais de 575 mil médicos ativos. O número, divulgado nesta segunda-feira no levantamento Demografia Médica do Conselho Federal de Medicina, o CFM, traz dados atualizados até janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, o país tem uma proporção de 2,81 médicos a cada 1.000 habitantes, uma taxa que coloca o Brasil em igualdade com o Canadá e os Estados Unidos e acima de Japão, Coreia do Sul e México. Por que, então, a saúde pública brasileira enfrenta tantos problemas? Conselheiro federal do CFM, supervisor do levantamento, Donizete Jean Berardino Filho, afirma que a dificuldade reside na disparidade de distribuição dos profissionais que afeta o acesso da população à saúde pública. Há uma dificuldade na distribuição desses médicos que se localizam, em geral, nos grandes centros urbanos e em menor número na área rural. E esse acesso deve ser proporcionado pelo Estado ou planejado pelo Estado. Se nós permitirmos que a medicina obedeça uma lógica de mercado atendendo às riquezas regionais, nós vamos promover desigualdade. É preciso que o Estado brasileiro, seja de que partido for, propicie, através de uma rede de assistência, um papel de fixação de médicos e outros profissionais de saúde nesses locais de mais difícil atração. De acordo com os dados, o Sudeste é a região que possui a maior densidade a cada 1.000 habitantes e a maior concentração de médicos do país, e possui 51% do total de profissionais, enquanto abriga 41% da população brasileira. A região Norte, em contraste, possui uma densidade menor que a média nacional. O médico especialista em pediatria e nefrologia também destaca outra preocupação sobre o boom dos novos profissionais, que está relacionada à formação crescente de médicos nos últimos anos. Não basta nós abrirmos escolas médicas e formarmos um número maior de profissionais. Nós precisamos de uma capacitação, precisamos de programas de pós-graduação, de residência médica em número suficiente. E na atenção primária é fundamental esse aspecto para que um sistema de saúde dê certo. Em 10 anos, de acordo com a pesquisa, o número de escolas médicas quase que dobrou no Brasil. Atualmente, o país conta com 389 instituições do tipo, enquanto em 2014 o número era de 190. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Acontece na política. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, recebeu nesta segunda-feira 2 votos favoráveis para mantê-lo no cargo. O placar está em 3-1 para absolvê-lo de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Com mais 1 voto no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Moro se livra da acusação de que os gastos realizados pelo partido dele, enquanto o atual senador articulava disputar a presidência da República, o colocaram em posição vantajosa em relação aos demais candidatos paranaenses ao Senado. As ações foram movidas pelo PL, de Jair Bolsonaro, e pelo PT, do presidente Lula. Ao votar pela improcedência da demanda, a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani avaliou que é impossível verificar se os gastos na pré-campanha realmente deram votos a Sérgio Moro. No núcleo da gravidade quantitativa está uma pergunta. Sérgio Moro teria sido eleito por gastar muito mais do que os oponentes ou por outros fatos, como por exemplo a sua biografia? Simplesmente em sã consciência, tal correlação não pode ser objetiva e seguramente afirmada, que ele só conseguiu ganhar nas urnas porque gastou nessa pré-campanha. Se a gente tem dúvida de que esse dinheiro a mais que deu para ele o cargo, parece que essa dúvida existe, como eu vou comprovar, essa dúvida é conversível em favor da soberania das urnas. Também com voto a favor de Sérgio Moro, o desembargador Guilherme Dens defendeu que nem todas as ações do ex-juiz na pré-campanha à presidência impactaram nos eleitores paranaenses. Eu entendi que essas viagens no interior do estado de São Paulo, elas não repercutiram aqui para a eleição do estado do Paraná. Então eu entendo que esses atos que foram isolados em outros estados, cujas despesas foram pagas aqui pelo partido, eles não devem ser considerados para efeitos de avaliação do abuso do poder econômico. O julgamento será retomado nesta terça-feira, com previsão de que seja encerrado. Restam os votos dos desembargadores Júlio Jacob Júnior, Anderson Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE do Paraná. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alan Barbosa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e no encontro o tema Petrobras esteve em alta. A troca de comando na petrolífera tem sido um dos assuntos comentados nos bastidores do governo. De fato, há uma crise no comando da estatal desde que o atual presidente da petrolífera, Jean Paul Prats, decidiu não distribuir os dividendos extras aos acionistas. A medida foi tomada com o endosso do próprio presidente Lula e de ministros palacianos. A intenção de Jean Paul Prats é manter recursos na Petrobras e fazer um reinvestimento na empresa. Por outro lado, a notícia desagradou o mercado financeiro e o próprio ministro Fernando Haddad, que contava com os recursos da Petrobras para cobrir o rombo no Caixa da União. Nesta segunda, Haddad preferiu não entrar em impasse com Jean Paul Prats e disse que a decisão seria tomada pela empresa. Quem tem que decidir é a Petrobras, mas está bem encaminhado isso. A gente tem levado muitas informações para o presidente sobre a situação de caixa da Petrobras, né? Temos falado com os diretores da Petrobras, com alguns conselheiros, para que o presidente possa ter tranquilidade de que o plano de investimento da Petrobras não vai ser prejudicado por falta de financeiro. Não é esse o problema. Então a gente vai dar segurança para que a diretoria agora possa tomar com tranquilidade uma decisão. Mas eu penso que está bem encaminhado isso, os números estão chegando, estão consistentes com o que nós imaginávamos que era a situação de caixa da empresa. Como a medida tomada por Prates tem uma espécie de anuência de Lula, é bem possível que ele siga no cargo, mas que o presidente da República costure um meio termo para apaziguar os ânimos entre integrantes do governo. A expectativa é que ao longo desta semana Lula tenha uma reunião com Prates para chancelar um modelo de divisão dos dividendos. Agência Rádio Web de Brasília,

Mais de 165 mil pessoas devem receber a dose. É importante que essa população elegível busque pela vacina para estar protegida antes que chegue o inverno. Quem diz isso é a Maria do Carmo Possidente, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Fazem parte do grupo prioritário, além dos idosos, com mais de 60 a mais, né, FUS. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes puérperas indígenas vivendo fora das terras, indígenas vivendo em terra indígena, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, menores de 18 anos, que estejam lá na Fundação Casa, né? Os presos, com 18 anos ou mais, funcionários do sistema de privação de liberdade, funcionários de cadeia, pessoas com comorbidades, professores, trabalhadores das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, para todo mundo, né? Trabalhadores das forças de segurança, salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso e trabalhadores portuários. Para receber o imunizante, será necessário apresentar documento com CPF para o registro no sistema de informação, seguindo determinação do Ministério da Saúde. No caso das categorias profissionais, há necessidade de apresentar comprovante de prestação de serviço. Pode ser o alerite, pode ser o crachá. Já os portadores de comorbidades devem apresentar um documento que mostre, que apresente, que comprove a sua condição. Atualmente, a vacina é atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as cepas dos principais vírus que circulam no Brasil. Pessoal que mora lá, por exemplo, no Jardim São Camilo, pode procurar a Unidade Básica de Saúde da Colônia, que é a mais perto. Fala em São Camilo, requalificação do bairro. A Paula Siqueira é diretora de projetos urbanos e ela conversa com o âncora Itamar Gonçalves. Entrevista. Muito bem, vamos falar agora sobre o plano de infraestrutura e habitação lá do Jardim São Camilo. Um abraço para o pessoal do Jardim São Camilo, hein? Vila Aparecida, Jardim São Camilo, Tarumã, grande região ali. A convidada para falar a respeito desse assunto é a diretora de projetos urbanos, a engenheira arquiteta, na verdade, né, Paula Siqueira. Paula, bom dia. Obrigado por atender o nosso Jornalismo Difusora. Tudo bem? Bom dia, Itamar. Tudo bem, você? Tudo jóia. Que bom falar com você para trazer essas notícias aí com relação ao plano de infraestrutura e habitação lá para o Jardim São Camilo. Então, vamos lá. O que, que esse plano de ação contempla para o Jardim São Camilo? Conta para a gente. A gente tem um plano, né, um plano estratégico de intervenção urbanística que foi priorizado, né, pelo governo lá em 2017. Então, a gente atua em praticamente 3 eixos, para ficar mais fácil até de explicar, né? Então, o eixo de infraestrutura urbana, que contempla a criação de um sistema de lazer para o bairro, né? São poucas áreas livres que a gente tem a possibilidade de trabalhar, mas para que a gente possa qualificar essas áreas livres, para que as pessoas tenham espaço de lazer, que hoje são bem poucos ou quase nenhum espaço de lazer. É, a qualificação de vielas, então tem uma área no São Camilo, já instituída como área de reurbanização, e o nosso papel lá, esse é o grande desafio, né, mais médio e longo prazo, que é levar o saneamento básico nessa área de reurbanização social de aproximadamente 2 mil famílias, para que a gente possa, né, instalar a infraestrutura de abastecimento de água e esgoto, melhoria da acessibilidade, né, com corrimão, enfim, novo piso de concreto, iluminação, equipamentos que auxiliem, né, as pessoas no dia a dia em relação ao lixo, né, descarte de lixo, enfim. E tem uma atuação também, desde que a gente faz reuniões estratégicas de 15 em 15 dias, que atua nas áreas de risco, né, de risco mais alto, onde de fato a gente precisa remover as famílias, mas esse trabalho já foi feito, né, as áreas de risco alto, as pessoas já saíram, e a gente está em fase de projeto executivo para executar, por exemplo, escada hidráulica, algumas ações para que o morro, por exemplo, não deslize mais, né? Então, as pessoas já foram removidas e a gente está com essas ações preventivas, né? Então, essa era... Uma... Pode continuar, vamos lá, continua. Não, e essa área das vielas, quando a gente está falando requalificação de vielas, a gente não deixa de, não está deixando de falar de moradia, né, de habitação, porque as vielas hoje são vielas que passam, né, são muito estreitas, apesar da gente alargar um pouquinho com essa reforma, elas continuarão sendo de uso exclusivo do pedestre, que funcionam basicamente como um quintal das casas dessas pessoas, né? Mas com qualidade, né? Para que elas deixem de passar pelo que acontece hoje, enfim, em época de chuva e outras ações aí que elas sofrem da própria falta, né, de saneamento básico. E equipamentos públicos também. Oi? E equipamentos públicos também, um outro eixo. Isso, e equipamento público é um outro eixo, então a gente tem essa área, principalmente uma área de lazer maior, que a gente está em obra, uma outra praça que a gente está em obra e uma horta comunitária, que também está em construção. A ideia é fazer a conexão, né, entre a parte de baixo e a parte de cima do São Camilo, então vamos pensar, Tarumã, São Camilo, Vila Aparecida, né, para que hoje as pessoas, a maior parte da população de São Camilo, faz esse percurso cotidiano a pé. Então, mais quase 70% das pessoas andam a pé todos os dias ali pelo bairro, né? No sol, enfim, com problemas de acessibilidade. O nosso foco no São Camilo é melhorar esse caminho do que a gente chama entre a casa e a escola, e que eu falei que começou lá em 2017 com uma entrevista das crianças e seus cuidadores. Então a gente mapeou as residências dessas crianças e a gente conseguiu priorizar esses percursos que elas mais fazem, né, todos os dias, para ir da casa delas até os equipamentos públicos, principalmente as escolas. Então está aí um processo de desenvolvimento de escuta, né, da comunidade, sim, escuta das crianças, e isso é fundamental, porque era essa a questão que eu ia te fazer, a pergunta que eu ia te fazer. Há toda uma orientação, há toda uma percepção dos moradores do bairro com relação a essas ações que estão sendo realizadas. Por quê? Porque você faz aumenta um pouquinho a viela, altera talvez o percurso, mas coloca corrimão e tal, mas é preciso que isso seja preservado pela população, não pode ser haver depredação nessas questões, né? Sim, a gente tem a consciência de que a intervenção urbanística sozinha, ela não resolve os problemas e nem faz com que as pessoas, né, a intervenção por si, ela não faz com que as pessoas se apropriem, né? Então, a gente tem um trabalho que é contínuo e vai avançando nesse trabalho com algumas instituições parceiras, enfim, para que a população se aproprie desses locais. Por exemplo, a gente está em obra uma horta comunitária. Ok. Daqui uns 2-3 meses a gente consegue entregar a obra, mas de nada adianta se não tiver um zelador, né? Alguém que cuide. Então, esse processo de envolver as famílias, as próprias crianças nesse cotidiano, nesse cuidado com a área pública, a gente muitas vezes retroage nas ações. Então, é um trabalho de muita resiliência aí no cotidiano para que a gente, de fato, consiga transformar, melhorar a vida das pessoas. Cada um tem que fazer a sua cota parte, né? O setor público está tentando desenvolver a cota parte, a população tem que ajudar. Deixa eu te fazer outra pergunta. Existe aí no São Camilo já um controle habitacional, um cadastro dessas famílias? Porque eu me lembro quando a Fumas fazia cadastro nas regiões, você tinha lá 400 famílias, daqui a pouquinho vinha um parente, não sei de onde, outro parente, aí se perdia esses números, essa fidelização dos números, porque isso é importante também, né? Saber quem está lá, quem está participando, quem vai continuar lá, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, tem um controle hoje disso? Sim, é a própria Fumas que faz esse cadastro das famílias. Eu me concentro, você até me desculpa, Itamar, eu não tenho o número total do bairro, tá? Sim, sim. Eu tenho essa, como a gente está atuando para melhorar, principalmente essa relação aí das 2.000 famílias dessa área de reurbanização, que é a área mais sensível que a gente tem hoje, eu estou com esse número com foco na cabeça, são, tá? São 2.000? Mas a gente pode trazer isso no momento. Hoje... A região toda tem aproximadamente 20 mil pessoas, considerando Tarumã, São Camilo, Vila Aparecida, Tarumã e São Camilo, né? Tá. E vocês têm aí, a Vila Aparecida, né, do lado de cá, né? Mais Tarumã e São Camilo mesmo, né? Que é um do lado do outro. Mas as pessoas fazem esse, exato. Agora, o percurso do todo dia chega até a Vila Aparecida. É verdade, assim, né? É verdade. Como mobilidade. Aí. Tá, então, hoje, o foco está nesse do projeto, nessas realizações, nesse número aproximado de 2.000 famílias. Né? Porque tem que fazer por parte mesmo, não tem jeito, né? É, o plano é do todo, né? Nessa, em relação à mobilidade e ao sistema de lazer. Porque a gente tem esse entendimento, né, de habitação é cidade e cidade é habitação, né? Então não dá para a gente tratar a viela como se ela não fosse habitação, né? Habitação no sentido da vivência e cotidiana das pessoas, né? Eu saio de casa, vou para a escola, vou no mercado, vou na farmácia, enfim. Tudo isso também é habitação, né? E tem esse reflexo direto na forma como a gente vive, né? Tá, e a intervenção urbanística tem uma contribuição, né, para que a vida dessas pessoas melhore. Então tem toda uma questão também social, de saúde, que a gente atua de maneira intersetorial e na própria educação, né? Tá certo. Paula, oi. Deixa eu te falar o seguinte, esse projeto de requalificação de Jardim São Camilo se apresenta como um grande desafio. Principalmente, talvez fosse, principalmente nessa fase de obras de qualificação das vielas, esse é um grande desafio no projeto aí? Esse é o maior desafio nosso. A gente começou por duas áreas de lazer, porque a gente conseguiu desenvolver os projetos antecipadamente, né, os projetos executivos para que a gente conseguisse licitar. Então, a gente acabou iniciando a ação pelo sistema de lazer, né? Por duas áreas de um sistema de lazer, que a gente tem aproximadamente 12 áreas para trabalhar, a gente está em duas. E a outra ação, até a gente passou semana passada, foi bem interessante, é uma ação que a gente está fazendo bem próximo, né? Em conjunto, na verdade, com a educação, que foi a capacitação de educadores das três EMEBs do entorno, na verdade, que ficam na divisa entre o São Camilo e o Tarumã. A gente ficou o dia inteiro na quarta-feira passada na Deodato Jansky, fazendo um diálogo, né, com os professores do período da manhã e da tarde. Qual que é o objetivo? Então, esse projeto trata da melhoria do percurso, que eu comecei falando até que foi, lembra que a gente mapeou, tá, com a escuta das crianças e dos cuidadores, a gente entendeu então qual que eram os percursos prioritários no dia a dia, das crianças até a escola, e a gente tem esse percurso no Tarumã, que é o nosso dever de casa, né? A gente liga três EMEBs até o CRAS da região, E passa por uma escola estadual também. O que é esse projeto? É um projeto que vai concretizar um olhar da rua, da nossa rua, para o pedestre. Itamar, a gente precisa... É um desafio também muito grande, porque a nossa cultura, né, do carro, a gente desenhou cidades para o carro, mas a gente tem um problema sério de segurança viária na região. Então, esse olhar precisa ter a convergência no desenho urbano. De maneira concreta, o que é isso? É alargamento das calçadas em relação ao leito carroçável, né, onde o carro passa, então diminuir um pouco o espaço do carro e aumentar o espaço do pedestre, arborização nas calçadas, acessibilidade nas calçadas. Então, com a arborização, você torna o ambiente para o pedestre mais atrativo, né, mais confortável, para que ele faça esse percurso do dia a dia. Então, essa obra está com previsão de início em junho, julho desse ano. É uma obra de uma emenda parlamentar, um convênio, né, que a gente conseguiu, está aprovado, assinado o contrato com a empresa, e a gente começa em junho, julho, com a obra, mas com o envolvimento aí dos educadores e das crianças, que vão fazer a própria comunicação com a vizinhança desse projeto de melhoria do percurso delas. Está bem interessante esse trabalho aí junto com a educação. Vão desenvolver com a gente uma maquete física, um folder para comunicar todas as pessoas que moram no entorno, as pessoas do bairro, enfim. Está um processo de... É um processo aí de envolvimento da população para que elas se apropriem, cuidem e entendam, né, o que de fato a gente está buscando com essa intervenção urbanística. É bacana esse caminho das crianças da escola, essa readequação aí, exatamente a requalificação das vielas, porque é uma mudança de conceito, né, uma concepção diferenciada, o caminho de ir e vir, preparado para que as crianças tenham uma mentalidade mais saudável, né? O caminho está limpinho, está arrumadinho, está sinalizado, tudo dentro do que é possível ser realizado. Agora, Paula, a obra de conexão dos moradores aí entre a parte alta e a parte baixa do bairro, ela já foi iniciada? Já foi iniciada. Essa obra faz parte do sistema de lazer, que contempla um elevador urbano. Então, a gente recebeu várias críticas, porque as pessoas falam, é a obra de um elevador urbano, não é a obra do elevador. É uma obra é uma área de lazer, então essa área, porque é um morro que tem 40 metros de altura. Então, a nossa opção para resolver a mobilidade, além da escadaria, foi o elevador urbano, após pesquisar várias alternativas e o custo-benefício das possíveis alternativas, né? Escada rolante, teleférico, enfim, de qual seria a melhor forma de a gente resolver esse desnível para dar acessibilidade dessas pessoas que fazem esse percurso. Porque esse morro que eu estou falando, a gente consegue ver até pelo Google um caminho demarcado, que é um caminho que faz parte aí desse percurso do dia a dia, em terra, né, no sol, que as pessoas fazem, principalmente saindo das vielas, que fica no morro, até lá embaixo, para ir, por exemplo, no mercado, né? Então, a gente qualificou essa área que vai ajudar, inclusive, a integrar o território, né, porque vai ficar mais evidente, mais claro, mais atrativo esse percurso, com possibilidade de paradas de contemplação ou de convivência durante esse percurso, porque nós vamos ter quadra poliesportiva, pista de skate, espaços ao ar livre e arborizados, né, para que as pessoas possam ter essa... Então, o cuidador está voltando da escola com a criança e ele tem um lugar para passar a tarde, né, por exemplo, ao mesmo tempo que ele precisa fazer esse deslocamento. Ô Paula, esses projetos de revitalização das vielas, as construções de novas áreas de lazer e convivência, eles acontecem paralelamente, simultaneamente? A gente está a fase assim, então a gente está em obra de três áreas de lazer. Uma praça, a horta comunitária e essa área que vai melhorar a mobilidade, que eu chamo do área do morro. Nessa área do morro é de 40 metros de altura. Então, em obra, nós estamos com três. A praça, a horta e... Praça, a horta e o morro. Nessa área que contém o elevador urbano. Isso, joia. Tá ok. Aí nós iniciaremos, a próxima obra é o percurso entre a EMEB Deodato Jansky e o CRAS. Certo. No Tarumã, na parte alta, bem no Tarumã mesmo. Tá certo. Bom, vamos lá, deixa eu falar outra coisa aqui. A gente está falando aí da melhoria de mobilidade, acessibilidade aos pedestres, além da conexão dos moradores com áreas antes inacessíveis, né? E também entre os bairros. Há uma melhora significativa nestas ações, uma melhora, uma mudança de realidade muito positiva nessa região, então? Sim, sim, essa é a nossa perspectiva e nosso objetivo de conseguir transformar, né, o bairro São Camilo, que é central na cidade, numa configuração que se integre, né, aos demais bairros que a gente chama, né, da cidade formal, vamos dizer assim. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, Paula. Como é que está a receptividade, a percepção dos moradores e das pessoas com todas essas ações acontecendo? Eu imagino que seja bastante positiva, que são ações importantes para o pai, para a mãe, está atendendo aí o percurso das crianças na escola, o bairro fica mais limpo, a região fica mais limpa, mais sinalizada, melhor sinalizada, né? Com acesso, até acesso a bairros vizinhos. Como é que está essa, o comportamento das pessoas com relação a isso aí, os moradores? É um trabalho médio e longo prazo, Itamar. A gente tem um retorno positivo de um grande número de pessoas, e também muitas críticas, porque eu acho que as pessoas, críticas no sentido, acho que até do tempo. Então, assim, a gente reconhece que a prioridade é essa requalificação das vielas, né? E justamente nessa área de reurbanização, a gente está em elaboração de projeto, é a área mais complexa da gente atuar. Então, existe esse reconhecimento de que a gente está presente no território, essa continuidade. Então, com muito diálogo, né, as pessoas foram entendendo, elas precisaram e ainda tem um processo de, como é que eu vou dizer, de relação de confiança, que é uma construção contínua, né, de um bairro que a gente entende que teve um certo afastamento do poder público durante muitos anos. Então, é complicado, né? A gente foi restabelecendo isso. Então, desde 2017, é uma construção. Mas a gente tem, claro, a gente recebe crítica de algumas pessoas que eu entendo, tá? Às vezes não se aproximam para entender o projeto como um todo. Tem gente que gosta de... A coisa mais fácil é criticar, mas quem se aproxima, entende e se envolve, a gente está tendo uma perspectiva positiva, sim, tá, Marcos? É isso que eu construção, né? Isso quer dizer, é comum. Tem gente que também não sabe de nada, não quer saber de nada e só gosta de reclamar, não contribui com nada. Exato. A gente sabe que em todas as regiões existe isso. Às vezes a pessoa vai numa... Eu vou dar um exemplo aqui. Vai na unidade básica, vai no hospital, na unidade básica de saúde, seja onde for, aí fica lá 20 minutos, meia hora, já sai reclamando, já sai, não sabe o que está acontecendo, aí você vê o atendimento como um todo, o volume é muito grande, o movimento já foi agilizado, o atendimento já foi modificado, mas tem gente que não se envolve. Quando a pessoa não se envolve, a única arma que ela tem, a única devolutiva que ela tem é a reclamação, a gente sabe isso. Agora, quando há o envolvimento da sociedade, as pessoas entendem, há uma ação do setor público aí no São Camilo, na região, no Tarumã, há um olhar, as pessoas começam a sentir as melhoras, começam a ver as melhoras, e é claro, é o que você falou, é uma construção. Vou fazer mais duas perguntas para você aqui, Paula. Hoje existem muitas áreas ainda de risco aí na região do São Camilo? A região do São Camilo, pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica, né, o órgão responsável responsável pelo levantamento dessas áreas, identificou quatro áreas de risco alto no São Camilo, que a gente já removeu as pessoas. Não tem pessoas nessas áreas de risco, tá? Então, são quatro. E a gente atua nessas... A gente está atuando nessas quatro. Uma, principalmente, está com projeto executivo também para a gente... a gente não tem ainda o prazo de início de obra, mas é a que eu comentei, que vai ter uma escada hidráulica para melhorar a drenagem, principalmente, e o acesso, que também é nessa área próxima ao morro, né, que eu falo que tem 40 metros de altura. Essa era a área mais de maior ocupação das pessoas. Então, assim, são essas as áreas de risco no São Camilo, tá? E que a gente já está atuando. Ok, muito bem. Mas uma pergunta é a seguinte. Aí eu não sei se é você ou se você já tem ciência, mas acredito que envolva a Fumas aí. Em termos de habitação de interesse social, algo previsto nesse plano? A Fumas tem uma previsão aí de habitação, agora o número eu não me lembro, mas próximo, é mais acima, próximo ao SESI ali do Tarumã? Sim. Ao Campinho, se eu não me engano, são 400 unidades. Então há uma construção nesse sentido de habitação social, há projetos em andamento. A gente falou contigo alguns dias em entrevista aqui também, já acho que mais de 20 dias, ele falava a respeito da questão de habitação social em várias regiões da cidade, inclusive de maneira mais descentralizadas, para não fazer um grande volume no local só. Então, a questão, a pergunta para você é mais essa mesmo. Então, há também esse olhar aí na questão da habitação. E também, Tamar, só complementando, a gente busca, dentro dos conceitos que a gente está trabalhando de cidade, né, de que as pessoas consigam resolver, né, as suas atividades, executarem suas atividades do dia a dia dentro do próprio bairro e trazer a questão do uso misto, que a gente tem como conceito hoje, né, de que traz segurança, então você tem uso da cidade durante o dia e durante a noite. Então, a gente tem, em frente a essa área do morro, é difícil até de falar sem mostrar o local, eu tenho essa questão do território, mas pensa que a gente tem, de um lado da rua, a área de lazer que liga a parte baixa com a parte alta. Em frente, nós também temos, a Fumas também tem um projeto habitacional, que a gente imagina que, quando a gente iniciar a obra das vielas, algumas remoções serão necessárias. Então, para que essas pessoas continuem com o vínculo do bairro, essas habitações, são acho que 40 unidades, a gente consegue fazer a relocação dessas famílias dentro do próprio bairro. E a gente tem uma previsão também de um projeto, esse é mais a longo prazo, de um centro comunitário no miolo do São Camilo. Porque nesse processo de escuta que a gente tem com a população, a população do São Camilo não se reconhece totalmente no CRAS do Tarumã, por exemplo. Então, com essa questão do sistema, essa área de lazer, mais habitação, mais um comércio local, que a gente, num ambiente que tem qualidade urbana, né, com calçadas largas, acessíveis, conforto, a gente cria o que a gente chama de centralidade do bairro. E as pessoas conseguem resolver, então, essas atividades do dia a dia ali próximos, né? Caminhando, a gente chama da cidade dos 15 minutos. É isso que a gente está buscando, como, né, na escala do planejamento, dentro do São Camilo. Essa centralidade com o urbanismo qualificado, né? Muito bem, Paulo. É um trabalho de médio e longo prazo, é uma conquista, é uma mudança de concepção, as ações já começam a ser realizadas, já estão sendo realizadas, como você mesmo já disse aí, a partir de 2017, a escuta da comunidade, das crianças, nesse momento a construção da praça, a horta comunitária, o morro aí que é o elevador, esses 40 metros, esse acesso, e a gente vai acompanhando aqui no jornalismo também, informando a comunidade, um abraço lá pro pessoal de São Camilo, Tarumã, morei naquela região, ali no Zé Mário Itá, que conheço bem aquela região, a gente sabe que tem ali uma população muito trabalhadora, tem gente muito guerreira em toda aquela região que merece todo esse respeito, merece esse olhar. Há também a participação da Guarda Municipal, Polícia Militar, em acompanhamentos importantes na questão de conter a segurança e garantir essas pessoas, essas famílias que são trabalhadoras, aí os estudantes, os profissionais da escola. Então, Paula, para finalizar, quantas pessoas estão envolvidas junto com você aí, nessa infraestrutura aí do Jardim São Camilo, na sua equipe, que participa nesse projeto aí quase que sempre com você? Olha, esse projeto é intersetorial, né? Então, a gente pode dizer que o governo, em conjunto com a OGPUMA, que é Planejamento Urbano e Meio Ambiente, por ter a competência, né, no sentido de tratar dessas intervenções urbanísticas. Então, a equipe do Departamento de Projetos Urbanos, quem diretamente trabalha comigo, tenho 7 arquitetos, mais três estagiários diretamente ali comigo. Que bacana. E aí o pessoal de serviços públicos, que a gente, né, dentro dessa, da plataforma de desenvolvimento sustentável, pessoal de mobilidade urbana e transporte, o GADS, né, que é a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Social, a Unidade de Gestão de Cultura, de Educação. Esse é uma... É um trabalho aí que a gente precisa desenvolver com todas as áreas. Há várias mãos. Exato. Tá certo. Paula, muito obrigado pela participação. Parabéns a toda a equipe aí. A gente vai paulatinamente acompanhando aí o progresso, o rendimento desse trabalho nessa região que é tão grande, tão importante para a nossa cidade também. Bom dia, Paula. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Obrigada. Obrigada a todos. Essa diretora de projetos urbanos, Paula Siqueira, falando sobre o plano de infraestrutura e habitação lá no Jardim de São Camilo. Uma série de obras acontecendo concomitantemente. É uma obra de médio a longo prazo, uma reestruturação, uma revitalização do bairro. Um olhar do setor público, do atual prefeito aí, Luiz Fernando, com toda a sua equipe, naquela região aqui no Jardim São Camilo, no Jardim Tarumã e também a Vila Aparecida. E aqui no Jornalismo Difusora você fica sabendo de tudo. Produção do jornalista Jamilson Roberto Donoli, mesa de som Wagner dos Santos para a direção geral de Sueli Nando Franco Musael e de Tobias Musael Jr. O programa Difusora acontece e volta amanhã a partir das 9 horas, coladinho no jornal, apresentado pelo Itamar Gonçalves, que agora há pouco participou também conosco para falar sobre o querido bairro São Camilo, grande reduto de audiência, zona leste da cidade, em AM810 ou pela internet, você ouve a nossa Rádio Difusora em 24 de junho, completando 78 anos de vida. Obrigado pela sua atenção e até amanhã. Adilson Preto. Adilson Preto. Difusora, dia e noite, sempre com você. Uma rádio informativa, prestadora de serviços e companheira acima de tudo. Difusora, dia e noite, com você em todos os momentos. Onde você estiver, onde você estiver, Rádio Difusora. Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí Região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. Temperos de Cinema, toda quinta-feira às 13 horas na Difusora ou no podcast do Portal JJ, YouTube ou no blog do Temperos. Temperos de Cinema, porque a vida temperada com cinema é muito mais gostosa. Para você que não quer ficar por fora do que acontece, ouça aqui, Difusora Acontece, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. A partir de agora, os craques da informação esportiva estão batendo bola no rádio, na TV e na internet. Programa Batendo Bola Difusora. Obrigado pela sua audiência, por esperar a gente. Está chegando o time forte do esporte em AM810 e pela internet. Aqui é Batendo Bola com o time líder do rádio. A partir do dia 21, vem aí as transmissões dos jogos do Paulista Futebol Clube, que será enfocado daqui a pouquinho aqui pelo Luiz Antônio Cobrinha de Oliveira, reta final de preparação para a sua estreia em São Carlos, às 4 horas da tarde do dia 20. Batendo Bola vai destacar Copa Libertadores da América, o Grêmio em campo, Sul-Americana tem o Corinthians, Cruzeiro demite técnico argentino. Bonjour, Paris. Vem aí a Olimpíada em julho. Aí, Torfredo participa também conosco, falando do momento mágico vivido pelo Palmeiras e pelos seus torcedores. Primeiro destaque no Batendo Bola aqui, chegando Daniel Esperon. Grêmio quer aproveitar o embalo do título para vencer a primeira partida. Fala, Dani. Depois de perder na estreia da Libertadores fora de casa, o Grêmio precisa vencer o Huachipato do Chile pela segunda rodada nesta terça-feira, dentro da arena em Porto Alegre. O time gaúcho, no momento, ocupa a última colocação do grupo. A equipe chega embalada pela conquista do heptacampeonato no Gauchão e contou com os gols e com a malandragem do atacante Diego Costa, que é considerado pelo técnico Renato Portaluppi peça fundamental para o tricolor em competições como Libertadores da América. Um jogador não joga tanto tempo assim na Europa, em alto nível, como ele jogou, e vai esquecer de jogar. Se ele não esteve tão bem assim no Atlético, se ele não esteve tão bem assim no Botafogo, não sei. O jogador não desaprende. Você vê que ele jogou, acho que 50% dos jogos do Campeonato Estadual, ou menos. E foi o goleador. Então a gente não discute a qualidade dele, não só pelos gols, entendeu? Mas pelas jogadas, pela liderança, malandro, entendeu? É desse tipo de jogadores que é importante, principalmente nessas competições que o Grêmio disputa. Já o atual campeão da Liberta, o Fluminense, enfrenta o também chileno Colo-Colo no Rio de Janeiro. Na primeira rodada, o Flu só empatou com o Alianza Lima do Peru. Precisa vencer para assumir a primeira colocação. Enquanto o Grêmio joga às 19h no horário de Brasília, o Fluminense entra em campo às 9h no Maracanã. Agência Rádio Web com informações da Libertadores da América, Daniela Esperon. Vamos aos jogos da rodada deste meio de semana da Copa Libertadores da América. 19h, o Grêmio recebe o Actipato. Estudiantes da Argentina contra o The Strongest da Bolívia. 21h, Barcelona do Equador contra o Talleres de Córdoba, lá da Argentina. 21h, tem o Fluminense do Rio de Janeiro contra o Colo-Colo do Chile. No mesmo horário, Libertad do Paraguai recebe o Deportivo Táchira. 11h, tem sabe quem? Júnior Barranquilla contra Universitário. Próximo bloco, vem aí as informações da Copa Sul-Americana, Paulista, o Heitor comentando e muito mais para você. Batendo Bola, marca publicitária de Bigode e Carnes, com mesa de som do Wagner dos Santos, já decolou. Bigode Carnes tem uma linda história há 70 anos, oferecendo as melhores carnes para o seu dia a dia e assados nos finais de semana. E para você que tem fome de comida boa, cheia de proteínas, rica em vitaminas para ficar forte e saudável, peça o Marmitex com cardápio diferenciado dia a dia. Em tamanhos pequeno, médio e grande. Reserve pelo telefone 949-79-4848. 949-79-4848. Bigode Carnes, Rua São Pedro 307, no bairro Vila Joana, na Ponte São João. Batendo Bola. Obrigado pela sua audiência. Aqui o Batendo Bola destaca as informações do esporte amador e também do glorioso Paulista Futebol Clube. Chega mais, Luiz Antônio Cobrinha de Oliveira, falando do lugar de sempre, né, Cobrinha? Voltamos a falar diretamente do camarote 58 da Vila Santana para destacar o Paulista e o futebol amador de Jundiaí e da região. Começando com o futebol amador, resultados aí do último final de semana. Oitavas de final da 15ª Copa Aramis Poli, Caetifari 2, União Mirim 0, Floresta 2, Demarque 0, Esporte Casinhas 1, PSG 0, Sampdoria 2, Arizona 1, Esporte Nambi 62, Cruz Azul 0, Galácticos 2, Real Medeiros 3, Centenário 3, Ponte Nova 1, Asa Negra 5, Fepasa 0. Resultados também da primeira rodada do campeonato da primeira divisão na cidade de Várzea Paulista. Real Bertioga 2, Guarani 1. Ponto de Encontro 4, Continental 2. Londrina 1, Canoas também 1. Atlântico 2, Jamaica 1. Favela 3, Bertioga 0, Nova Desportiva 2. Apollo City 1, Primos 1. Boa Vista também 1. Nova Paulista 1. M2-0. Resultados aí da 10ª Copa Eloy Chaves, São José 1, União Mineira também 1, Grêmio Eloy Chaves 5, Marítimos 0, NBG 2, Lions também 2. Agora o Paulista, realmente depois do jogo treino do sábado, que foi realizado pela manhã na cidade de Campinas, e a derrota para Ponte Preta por 5-2, os jogadores do Paulista foram liberados pela comissão técnica. A reapresentação geral aconteceu hoje por volta das 8h no entrevistar o doutor Jaime Sintra. Aliás, a reapresentação aconteceu ontem, por volta das 8 horas, no estádio doutor Jaime Sintra. Depois do treinamento, sem nenhuma novidade aqui pelos corredores do estádio, ontem à tarde, aí sim, no comando do professor Rodolfo Cervádio, o trabalho físico durante 50 minutos foi direcionado na academia com força e resistência, seguido com velocidade de alta e curta velocidade ali na, atrás do gol de entrada do estádio. Isto para não utilizar o gramado. Normalmente esse tipo de trabalho físico é realizado atrás do gol de entrada do estádio Dr. Jaime Sintra. Lembrando mais uma vez que até ontem foram contratados exatamente e liberados para a imprensa 13 jogadores. Isto com a presença do Euler e também do Vitor Hugo, que foi contratado ontem à tarde pela diretoria do Paulista. Então, por enquanto, liberados para as entrevistas, oficialmente, 13 jogadores que vão jogar a quinta divisão, que deve começar no dia 20 de abril. Portanto, foram as principais novidades do futebol amador e do Paulista para a Rádio Difusora, a rádio da gente. Olha, começando nesta semana, nas quadras de tênis do Bolão, as aulas destinadas às crianças das escolas públicas, em parceria com as escolas EMEB Joaquim Candelário de Freitas, Bispo Dom Gabriel e Napoleão Maia. As aulas são gratuitas às segundas e quartas-feiras no Bolão. As turmas são divididas, turma 1 das 9 às 9h50, turma 2 das 10 às 10h50, turma 3 das 2 da tarde às 2h50, turma 4 das 3 da tarde às 13h50. O projeto é uma parceria com a Fundação Tênis, que tem essa atividade em 24 núcleos do Brasil. E Jundiaí foi uma das cidades escolhidas e fomentada pelo projeto de lei de incentivo fiscal ao esporte. Aqui destaque agora para a Copa Sul-Americana. Corinthians quer dar resposta ao torcedor e vencer em casa. Pois não! De volta a Daniela Esperon. A segunda rodada da Copa Sul-Americana começa nesta terça-feira. O Corinthians recebe o Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena às 7 horas da noite no horário de Brasília. Depois de ficar fora da segunda fase do Campeonato Paulista e empatar na estreia fora de casa, o Timão chega precisando dar uma resposta e vencer para recuperar a confiança. Mesmo com o Campeonato Brasileiro começando no próximo fim de semana, o atacante Yuri Alberto reforça a necessidade do Corinthians entrar em campo com força máxima em todas as competições. Eu acredito que a gente, se tratando da camisa que a gente veste, né, se tratando de Corinthians, a dimensão do clube, a gente tem que ir para vencer todos os jogos. Mas a gente tem que pensar na gente, acho que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, é importante, óbvio, numa competição a gente esteja preparado para poder vencer os próximos jogos e dar uma resposta imediata. O Atlético Paranaense também joga nesta terça, mas chega para a partida bem mais leve. Primeiro porque venceu na estreia e segundo porque conquistou o título estadual no fim de semana. A equipe de Curitiba recebe os venezuelanos Rayo Zuliano na Arena da Baixada às 9h30 da noite. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana. Daniela Esperon. Bigote Carnes tem uma linda história há 70 anos, oferecendo as melhores carnes para o seu dia a dia e assados nos finais de semana. E para você que tem fome de comida boa, cheia de proteínas, rica em vitaminas para ficar forte e saudável, peça o Marmitex com cardápio diferenciado dia a dia. Em tamanhos pequeno, médio e grande. Reserve pelo telefone 949-79-4848. 949-79-4848. Bigote Carnes, Rua São Pedro 307, no bairro Vila Joana, na Ponte São João. Batendo bola. O provável Corinthians para entrar em campo para enfrentar o Nacional hoje deve ter Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo ou Matheus Bidu, Ranieri, Fausto Vera e Rodrigo Garro, Wesley Romero e Yuri Alberto. Vamos à rodada completa, né, desde hoje para a Copa Sul-Americana. 7 da noite tem Argentino Júnior e Racing Montevideo. No mesmo horário, Corinthians e Nacional do Paraguai. 21 horas tem Boca Juniors da Argentina e Sportivo Trinidense. No mesmo horário, às 21h, o Danúbio do Uruguai pega o Sportivo Ameliano. 21h30 será a vez do outro brasileiro, o Atlético Paranaense, receber o Rayo Zuliano. Liga dos Campeões da Europa, dois jogos demais da conta, né? Às 16h, jogo de ida, valendo vaga para as semifinais, o Arsenal, que cumpre uma belíssima campanha no futebol inglês, vai receber o Bayern de Munique, que está muito ruim no campeonato alemão, não vai ser campeão desse ano, mas é o Bayern, né? Jogando contra o Arsenal na Inglaterra, depois tem o jogo de volta na Alemanha. Às 16h, em Madrid, o poderoso Real Madrid contra o não menos poderoso, Manchester City, do técnico Pep Guardiola. Confirmando, 16h, Arsenal e Bayern, 16h tem Real Madrid e Manchester City. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mais precisamente, quem domina o gigante aqui em São Paulo é a Sociedade Esportiva Palmeiras, deixando a sua torcida muito feliz, certo, Heitor Fredo? Nós estamos testemunhando um dos mais, se não o mais vitorioso capítulo da história do Palmeiras e vendo a história ser escrita na nossa era, na nossa época, na nossa geração. O que o Palmeiras de Abel Ferreira já conquistou é suficiente para fazer uma discussão para o resto do século, se esse é ou não o maior Palmeiras de todos os tempos. E aí há uma dificuldade muito grande de, às vezes, curtir o momento, viver a história e perceber a importância que ela terá para o futuro, para as futuras gerações que vão falar desse time como algo surreal. O grande momento de vitórias e títulos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se essa história terminar hoje, o que não vai acontecer, porque Abel parece muito convicto de que ele permanece no clube nessa temporada e na próxima, com o desejo de disputar o Super Mundial de Clubes, sempre vem aquele porém, aquele asterisco. Agora a comparação é direta pelos títulos com Oswaldo Brandão. Abel Ferreira está na história como o técnico que mais conquistou taças ao lado de Oswaldo Brandão. E há uma dificuldade, eu não digo do torcedor do Palmeiras, porque esse está curtindo demais cada vitória, cada título, cada momento. Mas do futebol brasileiro como um todo, de enxergar o que está acontecendo no clube. O fato do Palmeiras estar empilhando taças num período muito curto se deve à boa gestão, à boa administração, às ideias lá atrás de Paulo Nobre que viraram a chave do clube, ao conceito que Abel tem de futebol, ao conceito que Abel tem de liderança. Isso não é para ser comparado com Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão tem os seus feitos, tem os seus méritos, tem as suas passagens e tem sua história riquíssima também por outros clubes, o que o coloca como um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Isso não significa que enaltecer Abel deva ser motivo para desmerecer o que Brandão fez. E já tem também torcedor dizendo que, mas o Brandão tem títulos ali que torneio início, na época tinham seu valor. Do mesmo jeito que eu também já ouvi grandes análises de que, mas o Abel não tem concorrente, não tem rival. Tem sim. Tem três grandes rivais em São Paulo que, se não estão conquistando, é por mérito do Palmeiras. Tem um São Paulo que é a pedra no sapato desse Abel Ferreira, desse time do Palmeiras, que tirou já um título paulista, uma Supercopa e um caminho para a Copa do Brasil. Tem um Flamengo que também está escrevendo a sua história e que também será lembrado por muitos anos. Tem um Atlético Mineiro, um Grêmio, equipes extremamente competitivas. E roteiros que esse Palmeiras está fazendo, como o do Campeonato Brasileiro do ano passado e de um tricampeonato inédito para a era Palmeiras. Antes, o clube só havia ganhado ainda como Palestra Itália. Em campo, o Palmeiras sabe muito bem o que fazer. Dificilmente você vai ver o time do Abel Ferreira ser eliminado para uma equipe pequena. Para um Novorizontino na semifinal, para um Red Bull Bragantino, para uma Ponte Preta, porque o Palmeiras sabe jogar partidas em que ele precisa mais do mental do que do técnico. O Palmeiras, com o Abel Ferreira, não se acomoda, gosta de vencer, se acostumou a vencer e quer mais. conquistou tudo e ainda tem sede de títulos. Jogadores que não chegaram consagrados ao clube, mas assim sairão. É uma diferença de mentalidade também se você pensar na forma como o Flamengo está gerindo o futebol. E aí não tem certo ou errado. São administrações diferentes, com cabeças diferentes e resultados parecidos. O Flamengo olha para o seu elenco e pensa, preciso de um atacante. Ele vai buscar um jogador renomado, consagrado, que chega, veste a camisa e ninguém contesta. O Palmeiras vai atrás de uma peça que se encaixe àquele estilo de jogo. Quando o Flamengo precisa contratar, ele busca um nome de seleção brasileira. Quando o Palmeiras precisa contratar, busca um nome que se encaixe àquele padrão de jogo. E assim, vem continuando com resultados significativos, com títulos que parecem que não vão parar de ser conquistados. E 2024 ainda nem começou com a elite de fato do futebol brasileiro. Copa do Brasil, Palmeiras não estreou. Campeonato Brasileiro começa no fim de semana. E a Libertadores da América, Palmeiras meio que estreou com time reserva e já conseguiu um bom resultado. Não é garantia de que vai conquistar mais nenhuma taça, mas não vai passar 2024 em branco. O torcedor do Palmeiras, que 10, 12 anos atrás pensava um ano em que o clube ganhar um Paulistão e terminar o G4, já é um ano de glórias, agora vê o Campeonato Paulista com sabor, mas sabendo que ainda pode vir mais. E cada título que vier vai fazer essa história ficar ainda mais rica. Para quem é rival, claro que vai secar, vai torcer contra. É o papel também do torcedor rival. Quem é palmeirense vai curtir cada segundo. Mas quem é apaixonado por futebol também pode curtir. Também pode ver os méritos, também pode ver a história ser escrita e também pode ver o que vai ficar de legado. Porque o Palmeiras vive a sua terceira academia. Vive o momento mais glorioso da sua história. E isso não será apagado jamais. Valeu, Heitor. Já em Minas Gerais, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro o título de campeão do estado e a diretoria demitiu o técnico argentino Nicolás Larcamón. Fala, Alexandre Figueiredo. Nicolás Larcamón não é mais o técnico do Cruzeiro. O anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira nas redes sociais do Clube Mineiro. O profissional de 39 anos não resistiu à derrota sofrida na final do Campeonato Estadual no domingo para o maior rival da Raposa. Além de perder o Campeonato Mineiro, o técnico argentino também acumulou uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Souza da Paraíba. Larcamón comandou o Cruzeiro em 14 partidas, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 59,9%. Também foram desligados os auxiliares técnicos Javier Berges e Damien Ayude, o analista de desempenho Miguel Ángel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Mônaco. Com a saída do argentino, o Cruzeiro acumula a quarta troca de treinador em um ano. Agência Rádio Web. Com informações de Belo Horizonte, Alexandre Figueiredo. Em 30 segundos, aqui o destaque final, os destaques finais do nosso Batendo Bola de hoje. Bigode Carnes tem uma linda história há 70 anos, oferecendo as melhores carnes para o seu dia a dia e assados nos finais de semana. E para você que tem fome de comida boa, cheia de proteínas, rica em vitaminas para ficar forte e saudável, peça o Marmitex com cardápio diferenciado dia a dia. Tem tamanhos pequeno, médio e grande. Reserve pelo telefone 949-79-4848. 949-79-4848. Bigode Carnes, Rua São Pedro 307, no bairro Vila Joana, na Ponte São João. Batendo Bola. Obrigado, gente da melhor qualidade, pela sua audiência. O Batendo Bola, marca publicitária de Bigode Carnes, está no ar. Destacando, jogos em Paris terão 10 mil atletas e podem receber 15 milhões de pessoas. O trabalho Bonjour Paris, da equipe Rádio Web. Bonjour, sua dose diária dos Jogos de Paris 2024. As Olimpíadas mais uma vez surpreendem pelos números. Paris deve receber 10.500 atletas de todo o mundo, que vão disputar 48 modalidades em 32 esportes. Há expectativa de que os competidores façam mais de 6 mil testes antidoping. O público esperado é de 15 milhões de pessoas e que 1 bilhão de telespectadores acompanhem pela TV, internet e rádio a abertura, prevista para 26 de julho. Os ingressos começam em R$ 128 e ultrapassam a casa dos R$ 14 mil. O orçamento para a realização dos jogos é de R$ 47 bilhões, de acordo com a organização. Ao menos 63 mil agentes devem cuidar da segurança do evento, que contará ainda com 30 mil voluntários em outras áreas. Locução, Rafael Silva. Essa é uma produção da Agência Rádio Web. Mário Melo e Marcelo Bonora participam na modalidade edição de áudio, enquanto a Daniela Esperon é pódio na coordenação de conteúdo. Adiantou. O Flamengo anunciou a contratação do centroavante Carlinhos, que veio lá do glorioso